Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicando. Está começando a sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje, somente hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu não faço a mínima ideia de como vai se desenvolver nesse episódio, porque afinal de contas eu pulei toda a minha quinta série nas minhas aulas de física. Eu sou André Fernandes e para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Mago do Tempo, Marcos Keller. Eu tô tentando lembrar, mas eu não vou cantar a música inteira. Que bom. Graças. Isso vai se fuder, então. Lembra a música do... Acho que eu já cantei ela em Um Mundo Freak, cara. A Time, do Halloween. Time to go, time's for the freedom, time to face a free unbelieving, pray strong, pray to the higher. Música foda pra caralho. É foda. É bonita essa. E sabe o que eu acho legal dela? Que ela tem aquele... O metrônomo do relógio fazendo... Hey. Tic-tac, tic-tac. É do caralho essa música. Tem uma parte mais lenta. It's time. It's time. Muito legal, foda-se. Ah. E temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Bozilacqua. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo, ósculo do bode. Olha, tá fora do tempo. Caralho, eu perdi a chance de fazer uma piada com o Dr. Who, foda. Olha aí. Perdeu. Caralho. Perdeu. Você mesmo ainda não perdeu. Alguém não, faz perdeu aí. Sim, perdeu sim, perdeu. Perdeu. Temos aqui ele também, nosso queridíssimo pior elaborador de pauta de todos os tempos, Vinícius Ferreira. Hoje vocês vão descobrir, crianças, que a ciência não serve para explicar o universo. Caralho, prepotente, hein? Não, é pelo contrário. Prepotente seria a ciência se dissesse que sim. Então tá bom. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Lívia Andrade. Eu sou uma pessoa, não se adequa a essas coisas mínimas como tempo linear. Pequenezas. Pra quê? Pequenezas. Lógica, mundo material. Lógica, mundo material. E temos hoje um convidado especial. Sou eu? Não. Ah. Você cala a boca. Tá bom. Nosso queridíssimo Frater MG. Frater MG, de onde que vem essa alcunha? Boa noite, meus queridos. Eu sou o Frater Miguel. Eu não faço ideia de como eu vim parar aqui. Meu Deus, eu só tenho 6 anos. Crianças, nossa, não acreditem em nada do que eu disser aqui. Nosso Frater Miguel foi kleberizado. Exatamente. A gente chegou na rua, perguntou, foi perguntando pra cada um. Você terminou o ensino fundamental? Terminou o ensino médio? Sabe ver as horas no relógio ponteiro? Sabe, essa é rápida, hein? Menos de 5 segundos. Tem que ver a hora no relógio ponteiro. Sabe ver a hora no relógio ponteiro? Aí danou-se. Então, aqui, nosso queridíssimo Frater MG, ele vai nos ajudar porque é o seguinte. Essa pauta, ela é complexa, porque a gente é um bando de inútil, burro pra cacete. Que não entende fala física. Fala por você, bichão. Academia aceita. Fala com isso que a academia tá aceitando tudo hoje. Realmente. Até eu, inclusive. Então, nosso queridíssimo Frater MG, ele vai nos ajudar com algumas questões químicas. Então, Que química, seu imbecil? Químicas e físicas. Físicas. No nível profundo o suficiente, física e química, toda a mesma merda. Exatamente. Caralho, olha. Frater MG, você tá de acordo? Você pode falar não. Em partes. Essa campainha que você. Explica. Eu vou explicar, Ju. Essa campainha que vocês acabaram de escutar é a campainha de que a gente falou bobagem. Então espere ela tocar muitas vezes aqui nesse episódio. Por favor, querido Frater MG, deixe ele bem longe do nosso participante Kelly, por gentileza. Só pra evitar um dano. Um dano colateral aqui. Eu tenho que ficar tipo uma sala de espuma, tá ligado? Uma caixa de ferro pelado dentro delas. Não, pelado não, com a camisa de força. Perfeito, aí não tem erro. Hoje a gente vai falar sobre o tempo e as aplicações dele na magia. Então assim, a gente não vai falar, por exemplo, que às vezes o cara olhou no assunto e pensou assim, poxa, o pessoal vai falar, poxa, o tempo hoje precisa de muita disciplina pra você praticar as coisas. Não é sobre isso, a gente tá falando sobre as aplicações da magia no tempo. Ó, que foda! Vocês vão aprender a manipular o tempo, a viajar no tempo, a viajar na batatinha. Cara, viajar no tempo é muito fácil. É só ficar parado. Você fica um parado. Segundo de cada vez você vai pra frente. Exatamente. Então, logo depois de um recadinho, você vai saber como manipular o tempo. Aqui agora na área dos recadinhos do Magicando, pessoal. Tudo bem com vocês? E estou aqui para trazer para vocês o primeiro recadinho mais importante de 2019, porque estamos começando, iniciando os trabalhos para o curso Magicando, primeiro deles, 40 servidores. Então vamos lá, gente. Depois de alguns pedidos, né, a gente começou a conversar bastante sobre a possibilidade de a gente oferecer alguns cursos pra vocês. Eu não, porque eu não entendo nada, né? Mas vocês sabem que aqui tem vários monstrinhos que entendem e sacam de muita coisa. Então a gente decidiu se reunir pra oferecer uma série de cursos nesse ano de 2019. A gente imagina que se você tá escutando esse podcast é porque você confia muito no nosso trabalho. Então a gente tá oferecendo pra você aí o passaporte pra você começar os trabalhos. E por que não falar aí daquilo que tá na boca da criançada, os 40 servidores. Magia do Caos no talo, super fácil de começar, ou pra você que é experiente, querer conhecer aí paradigma novo, nem um pouco dogmático e que dá pra aprender, ó, fácil, fácil. Então, serve pra oracular, serve pra você fazer aí seus encantamentos, serve pra fazer, usar os sigilos, né? E serve pra você melhorar aí o seu dia a dia, né? E também aquela jornada de autodescobrimento, autoconhecimento. Então, a gente vai ter dia 31 de março. Vai ser várias horas de conteúdo, um grande domingão aí pra você, uma turma incrível sendo ministrado aí pelo Marcos Keller e pelo Vinícius Ferreira, esse que fala aí com vocês aí, todos eles que falam com você aí nesse episódio e também muitos outros. Então, galera, pra você, recomendadíssimo pra quem quer começar ou quem é experiente e quer conhecer aí um método novo. Então, mesmo se você estiver com medo, ah, André, poxa, eu não fiz nada prático ainda, eu tô com medo porque eu vou é curso, né? Então eu vou ter que desembolsar uma grana e ver, não sei se isso vai render alguma coisa pra mim depois no futuro. Cara, relaxa que vai ter tanto a parte teórica quanto a parte prática aí pra você que quer começar, tá bom, gente? Então, eu vou deixar aí o link da compra dos ingressos. Fica aqui em São Paulo, tá bom, gente? Aqui vai ser mais ou menos aqui na região da Santa Cecília, do ladinho do metrô, próximo do Sesc, aqui que acontece no Sesc Consolação, bem próximo, bem parecidinho, bem próximozinho. E você pode conferir com a gente. E olha só, galera, pra você que é apoiador, vamos garantir um mega descontão pra você. R$50 de desconto no curso. E mais, pra você, você precisa ser o nome do apoiador, tá bom, gente? Eu vou fazer essa checagem, tá? Então, caso você queira, você pode comprar o ingresso para apoiador, mas eu vou conferir o nome de vocês. E eu criei uma regra, tem que ter pelo menos 3 meses de apoio lá no apoia.se/confidencial, que tem tanto o pessoal do Mundo Free quanto o pessoal do Magicando. Então, se você apoia com pelo menos 3 meses de antecedência a esse anúncio, eu vou verificar, podem ter certeza, pra ninguém ganhar desconto aqui, porque acabou de escutar esse anúncio, então vai lá apoiar só pra ganhar o desconto. Não, não vai rolar. 3 meses pelo menos de apoio, tá bom, gente? Então, eu vou deixar o link dos ingressos aqui pra você adquirir o curso e, cara, de verdade, vocês vão ganhar bastante e a gente agradece muitíssimo a confiança e que a gente não apenas não vai decepcioná-lo, como você vai sair mudado desse dia. Falando de verdade, que eu dei uma olhada no conteúdo, o que tá sendo feito, o que vai ser ministrado e, ó, vai ficar do balacobaco. Falando da Penumbra Livros agora, a gente vai ter que falar de 2 reimpressões que a Lívia mandou avisar. Baphomet, o livro de Baphomet, e também clássico da literatura penumbrística, que é Liberdul e o Psiconauta, esse que estava junto com o Baphomet esgotadíssimo. Os dois mega procurados. Então, galera, eu vou recomendar pra vocês. Corre pra pegar. Se você não pegar, talvez e muito em breve você não consiga mais. Então, corre pra pegar também esses 2 livros aí. E último recadinho da noite, ainda Penumbra Livros, tá bom, gente? Dia 20, se você tá escutando na semana de lançamento desse episódio, domingo agora, dia 24 de fevereiro, vai rolar o lançamento do O Martelo das Feiticeiras, livro de ficção escrito por mim, que envolve muitos dos assuntos que a gente fala aqui. Inclusive, a gente chega a citar nesse próprio episódio, né? Kairos, tempo e tal, acabam tendo algumas citações existe no livro, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Vai vir pelo selo da Penumbra, o selo novo, esse mesmo, o selo Ignis, que é o selo de ficção da Penumbra Livros. E galera, pra você que apoiou o livro, quiser pegar em mão, você pode ir no dia só pra pegar a sua recompensa, caso você tenha apoiado no Catarse. Caso não, você pode ir lá comprar o livro, tudo bem, gente? Então, aproveitem, fica também aqui na Santa Cecília, no Clepsidra. Eu vou deixar o link do evento do Facebook, domingo agora, dia 24 de fevereiro, das 2 às 10 horas. Então vai ter o dia inteiro pra você ir lá, bater um papo com os magiqueiros, ou com o pessoal do Mundo Freak, e todo mundo vai se aproveitar desse evento maravilhoso. Conto com você lá, hein, pra pegar o seu autógrafo e pegar os livros. Então é isso, bora lá falar sobre tempo e magia, porque o tempo ruge e a sapuca aí é grande. Galera, Time Magic. Nós temos aí o tempo, né? Keller, o que é o tempo? Não, eu tenho uma outra dúvida antes. Por que que tá chamando de Time Magic? É o Vinícius com essa mania de inglês dele? Não. É porque é bonito. E é com CK, tá? Não pode ser mais de tempo? Mais de tempo. Não, também não. Mais de tempo. A gente não tá em Portugal. Mais de tempo parece uma coisa ou portuguesa ou saída do Harry Potter. E cadê os defeitos? Só vi qualidades aí nessa sua afirmação. Depende, foi a J.K. Rowling que escreveu o roteiro? Depende muito. Enfim, gente. Galera, primeiro de tudo, assim, não vamos tentar dificultar muito, porque a cabeça do nosso ouvinte aí também é limitadinho igual a gente. De onde que veio essa ideia de pauta, Vinícius? Que você deu essa ideia? O que que você acha que é relevante? Bom, primeiro que todas as vertentes de magia, de uma forma ou de outra, lidam com o tempo. Concordo. Nem que seja com a forma mais básica, que é memória. É acessar o passado de uma forma ou de outra. Ou alterar o futuro de alguma maneira. Mas hoje em dia, leia-se século XX em diante, desenvolveu-se métodos baseados em descobertas científicas. Sinta o escárnio na frase, né? Levam um pouco, estressam um pouco mais essa situação com o tempo. De você alterar o passado, de você puxar coisas do futuro e por aí vai. E isso não é muito falado. Eu não conheço nenhum livro sobre esse assunto, por exemplo. Isso é uma coisa que se faz na experiência e você conhece um cara que já fez uma parada doida e tem um capítulo no livro que fala um pouco sobre isso, mas não é muito explorado. Então eu acho que merece uma discussão um pouco mais aprofundada. Olha, eu vou concordar uma parada com o Vinícius que ele tá levantando aí, que mesmo ele não explicando direito, acho que porque da razão, quando a gente fala tempo tem vários problemas, porque é uma palavra, o tempo é uma daquelas palavras que a gente chama de palavra polissêmica. O que é? Ela tem vários significados. Então, o tempo pode significar várias coisas. A gente pode como é que tá o tempo? O que isso quer dizer? O clima? Isso quer dizer quanto tempo eu tenho? Isso quer dizer como é que está o tecido, tempo físico? O que eu tô perguntando? Então, acho que uma das primeiras coisas é definir que tempo é esse que a gente tá falando, né? Legal. Legal. Vocês querem fazer alguma adição, meninas? Não, eu vou te falar que aqui a orelhação vai acontecer em níveis over 9000. Então, uma das coisas que a gente precisa falar sobre tempo, como é que os antigos eles viam o tempo? Porque, por exemplo, a gente tem, até mesmo nas minhas pesquisas, quando eu escrevi agora o Martelo das Feiticeiras, que é esse sucesso que acabou de bater. Sucesso no Catarse! Sucesso no Catarse? Hit! Terei minha sacolinha de pano. Obrigada, pessoas maravilhosas. Eu arranho um pouquinho de magia, até provavelmente dentro de uma fantasia, né? Não chega a ser tão simples como o vira-tempo, né? Que é uma viagem de tempo simples, que é feita no terceiro livro do Harry Potter. Mas é por uma questão de que eu brinco bastante com esse conceito do que os magos têm do tempo, né? Que você teria, dos gregos, né? Cronos sendo o senhor do tempo. Tempo físico, né? Um tempo cronológico, sequencial. É isso, né, Vinícius? Cronos, uhum. Né? E aí você tem o irmão do Cronos, que é o Kairos, né? Que seria outro tipo de tempo. Como é que funciona isso? Bom, o Kairos é um momento específico e indeterminado no tempo em que alguma coisa fora do comum vai acontecer. Ou aconteceu. É um tempo sagrado. O tempo sagrado já é outro. Separado, né? É um momento específico, né? Pontual. Não é sequencial. Você não vê a passagem do Kairos. Sim, sim. Isso é interessante, porque, por exemplo, eu acredito que a gente vai dividir muito e a gente vai falar bastante sobre isso, sobre a questão de percepção do tempo e o tempo físico, né? Aí a gente vai colocar esse questionamento. Será que dá pra alterar o tempo físico de alguma maneira? É um debate que a gente vai colocar aqui. Eu tenho uma pergunta até melhor. O tempo físico existe? Então, beleza. A gente vai entrar nisso um pouquinho mais pra frente pra gente não confundir a cabeça do ouvinte. Tem um terceiro tempo grego. Ah, tá, vai. Tem o Aion. Aion, na verdade. Que é o tempo sagrado. Que é o que hoje a gente chamaria de tempo mágico, que de vez em quando o Keller fala. Como é que funciona isso? Que é um tempo que é sequencial, porém, ele não passa na mesma velocidade que o tempo normal. A Juliana quer falar. Os registros akáshicos moram dentro do Aion. Aion. Ah, não me fode. Não sei. Sim. Obrigada. Fica na casa da caixa. A caixa postal. Ah, pera. Ó. Você quer que fale uma palavra sobre essa questão do Ion que tá falando? Sim, rapidamente, é daí que é aquela palavra que eu vejo muito no Lovecraft, Aeon. Sim, que é, sim. Não seria um ano, por exemplo, seria um tempo específico de muito tempo. Seria um período de tempo muito extenso, é um Aeon. Né? Exato. Não é, tipo, e também eu acredito que talvez eles não... A nossa interpretação de Aeon, ele tá muito influenciado pelo que o Crowley define como Aeon, que não é exatamente aquilo que é o Aeon grego. Fez várias... Bom, quem não ouviu ainda o Foco de Pestilência, lembra que o Crowley fez com o Egito? Você vai sacar. É um cara genial. As contribuições mágicas dele são fantásticas e essenciais. Mas ele fez interpretações sobre essas coisas, né? Eu acho que o conceito que a gente tem da magia hoje de Aeon vem mais da significação geológica da palavra. Uhum. São os longos períodos de tempo pelos quais a Terra passou. É, e também isso também é uma interpretação já quase, quase religiosa da parada. Porque tem um pesquisador, Lloyd, o nome do cara, alguma coisa Lloyd, não vou lembrar agora. Que ele fala, ele recupera o significado da palavra do Aeon dentro dos gregos, né? E o significado é tipo a duração da vida. Então ele tá falando sobre uma geração gigante, não é uma geração tipo, dependendo do contexto, não é uma geração de vida só, é uma geração de um povo, é uma geração de uma fase geológica, terrena. Varia, não é um conceito físico, um Aeon são 100 anos. É, depois que você tem Platão vindo, né, e ele começa a falar que tem uma atribuição de eternidade, ou duração da vida no físico da parada, entendeu? Na física da coisa. Aí vem o tempo geológico, que é essa parada que o Vinícius tá falando, que já é uma influência platônica no rolê. Entendi. Saca? E aí o Crowley, ele interpreta na magia, o Aeon, e não é essa definição que eu vou dar não é nem do Crowley, é do Duquette. O Duquette, ele tem uma coisa muito bacana que ele fala sobre os Aeons, que ele fala que um Aeon na magia é o tempo em que uma fórmula mágica dura. Uhum. Então, por exemplo, a Ave Maria cheia de graça, Jesus é convosco, seja vós entre mulheres, blá blá blá blá, é uma fórmula mágica. Isso servia pro Aeon anterior. No atual Aeon, que pros Telemitas é o Aeon de Horus, né? É Harpócrates, né? Acho que é. É o Aeon de Harpócrates, é o Aeon de Horus, né? É, de Horus. É, o que é o atual... Horparcrate. É, o Heruparcrate, né? Que é o Aeon de Horus que a gente tá vivendo. Não tá funcionando mais e aos poucos vai perdendo cada vez mais a potência. Essas fórmulas mágicas. E aí a fórmula mágica que pra eles funciona agora é o faz o que tu quer, eles adicionam todo. A gente tá falando de um período muito grande, que esse Aeon anterior se iniciou com Jesus, não foi mais ou menos? Sim, isso? Sim. De acordo com o Crowley, cada Aeon dura por volta de 2000 anos. E tem um Messias, né? Um profeta. Tudo, né? Isso foi tirado da grande. Cara, não, foi do cu dele, mas ele comeu muita coisa antes pra poder recolher isso. É. Né? Foi do cu. Porque mas assim, ele, se você parar pra olhar, faz sentido esse lance da divisão dos 2000 anos. A cada 2000 anos tem uma mudança de consciência no, na cultura predominante na humanidade. A galera é muito fácil você falar de cultura da humanidade, mas teve lá recentemente o caso dos índios que nunca tinham visto ninguém que mataram, ainda bem, o cara lá, a flechada, né? Tá certo, índio. Certíssimo. E esses caras aí certamente não estão no mesmo Éon que a gente. Por isso que eu tô falando de uma cultura predominante. Que é o Éon que valeria pro passado. Sim. E vimos que a fórmula mágica dele não valeu pros índios, né? Sim, sim. O que eu já me colocaria agora é que existe esse conceito do tempo... ele é relativo a diversos fatores, né? É uma questão de percepção do próprio homem, né? Não sei. E aí a gente vai lidar com o tempo... Frater MG, não use... Não, perguntinha pro Frater MG aqui. Beleza, como é que... Assim... Existe uma questão quando o Albert Einstein ele propõe essa coisa do tempo relativo, física quântica. Antes disso, o que a física entende por tempo? Você consegue dar uma arranhada? Então, por muito tempo que vigorou a definição de Leibniz, que o tempo é a ordem das sucessões dos acontecimentos. Ele tinha... Conforme as coisas vão se sucedendo, o tempo vai marcando essas sucessões. Com Einstein chegando, com a teoria da relatividade, ele mudou todo esse paradigma onde você pode ter a contração e a dilatação do tempo e do espaço. Que hoje é o que é. Que hoje é o que sim. É o mais aceito. É o que é mais aceito. Que, isso é, por exemplo, um conceito muito interessante, né? Que o tempo ele seria uma dimensão que ele se estica, se retrai, né? Dependendo do. Aí já é um passo pra frente, porque dentro disso que o Frater MG falou, existe essa ideia. Cara, tem um nome técnico bonitinho. Eu não vou lembrar se é o objetivismo, tá ligado? Que essa ideia que o tempo é uma parada vinculada a um dado cosmológico, saca? É uma parada assim que é medido pelo movimento de coisas e de estrelas. E ele é um dado fixo e físico e inexorável. Assim como eu não consigo mudar a rotação da Terra, eu não consigo mudar o tempo, que é essa coisa anterior. Aí Mas isso aí não precisa de uma referência? Precisa então, de um observador. A gente tá usando como referência isso. Então só existe para o observador. Tecnicamente. Mas o menino Einstein veio pra dizer que tudo isso é relativo. Aí o menino Einstein, ele bate na tecla de que sim, depende de onde você está, por que você está, pra que você está, com quem você está, quanto você tem de massa. É o famoso, tipo, o tempo que dura um minuto depende de que lado da porta do banheiro você está? Exatamente. É isso aí. Sim. Mas essa é uma evolução desse tempo inexorável, que é a ideia que a galera tem. Muita gente hoje ainda tem a ideia dessa coisa do tempo fixo, inexorável e que ele, né? Que é aquela coisa do Cronos. Na real, o que é observável no dia a dia é isso, né? Exatamente. A gente não tá em escala. Esse tipo de observação de tempo contraindo, o espaço expandindo e coisa do tipo, só faz sentido quando você está com velocidades próximas à da luz, um referencial com velocidades elevadíssimas. É quando você está lidando com coisas de dimensões estelares. Exatamente. Ou microscópicas. Exatamente. Né? E pro nosso dia a dia, como o Vinícius disse, para os fenômenos observáveis, essa ideia de tempo inexorável, uma coisa que marca com o relógio, sem fixa e sem variação, é bem aceitável. As únicas coisas que tem impacto no nosso dia a dia da variação de tempo nessa escala é, por exemplo, o GPS, né? O GPS funciona com a variação da velocidade da luz, dos satélites que estão espalhados em volta da Terra, mas é um negócio tão microscópico, coisa que tão de precisão. Satélite, mas é um dado, um atraso tão... É mínimo, né? Tão ridículo que não... Não é perceptível por em situações normais, não é nem influenciável, né? Não tem nem influência isso. Eu tenho uma historinha. Conta pra nós. Da Lívia criança. São as melhores. Eu sou o condomínio da Lívia, fala em terceira pessoa. Toda cagada de chocolate. Então, a Lívia criança, além de ser cagada de chocolate, ela. Eu me lembro que foi em quarta série, sei lá como é que fala isso agora. Professora de português. Chegou na seguinte conversa, contou tinha um conto, mostrava que a criança no conto queria pegar todos os relógios do mundo para que o tempo parasse. Aí tinha uma pergunta no final, interpretação de texto e tal. Se você pegar todas as formas de medir o tempo do mundo, você acha que o tempo pode parar? Minha resposta foi, a percepção de tempo pode ser que pare, sim. A Lívia, na quarta série, tava chorando de raiva porque eu não tava conseguindo fazer a professora explicar para a professora que agora eu explico como o que a gente acha que é tempo é apenas as coisas apodrecendo e decaindo. Entropia, né? Entropia das coisas. Nos leva à segunda lei da termodinâmica. Pois é, descobri essa semana que existe a segunda lei da termodinâmica. Sabe que sua professora deveria ter lido? Sua professora deveria ter lido um livro de um cara chamado Norbert Elias, chamado Sobre o Tempo. Norbert Elias é um historiador genial, e ele tem um livro inteiro que ele fica discorrendo sobre isso. Ele levanta essa pergunta. O tempo, ele existe, porque os relógios, eles não medem o tempo. O relógio, ele mede a si mesmo, né? Você arruma um relógio por outro relógio. Não tem, tipo, ele não é um aferidor, do tempo. Se eu estiver falando merda, Frater MG, por favor, bate o sino. Ele não é um aferidor do tempo, porque eu não tenho como aferir. Diferente, por exemplo, de um termômetro. Um termômetro, ele está aferindo a temperatura, ele está diretamente ligado à temperatura. O termômetro também não mede uma temperatura. Ai, meu Deus, o que ele faz? O termômetro, ele mede de forma indireta, por meio da dilatação térmica do mercúrio, do álcool, que se seja, a energia térmica, a energia interna do corpo. Uhum. Então, ele está medindo o grau de agitação das partículas, que isso causa, na transferência de energia, causa um equilíbrio térmico com a substância que está dentro do termômetro para expandir, então ele mede de forma indireta. O termômetro não está aferindo a temperatura, no fim das contas. Você não consegue aferir nada. Da mesma maneira que uma balança também não está aferindo massa. É, vocês viram aquela... A sua vida é uma mentira. Vocês viram aquela parada que mudaram o quilo? Eu vi. Como eu assim, vi. Cara? Assim mudaram o quilo? Mudaram claro o quilo. Que mudaram o quilo. O pessoal do Omo muda todo mês a porra do quilo. Já deve estar nos 200 gramas. Já deve estar nos 200 gramas. Foi mudado o padrão de que é definido o quilo. Antes era um cilindro de platina e irídio. Que ficava no Museu de Pesos e Medidas da França. Pegando ele poeira. Ele ficava pegando poeira, pegando coisa. Apesar de ele ficar preso em duas redomas de vidro com vácuo induzido e coisas do tipo... A gente chegou a ver isso, né? Com o tempo ele oxidava, ele ia criando grossas e os padrões científicos que se usa pra isso, ele acabou perdendo e eles acabaram fazendo outras definições mais indiretas, assim, da mesma maneira que fizeram com o tempo, com o metro e assim por diante. Isso é interessante porque não muda a nossa vida. Isso muda, na verdade, questões científicas. Exato, né, que exato. Exato, quando você precisa de uma precisão absurda da coisa... Na real, ninguém pega esse peso de platina pra pesar a banana na balança do mercado. Exatamente. Ah, eu uso. Não, cara, mas é bacana essa parada, porque na verdade, olha só, o que a gente tá fazendo, toda a ciência que a gente tem essa segurança toda é porque ela é o paradigma que então, vale. Eu acho que isso paradigma que é do E.ON. É isso que eu acho que a gente pode colocar aqui, né? Tudo que a gente tá vivendo é uma grande fantasia que a gente acredita com muita força nela, né? Uhum. Que lá no primeiro episódio da porra do Magicando, a gente tá falando essa merda pra você ler o Sapiens do... Opa. Companhia das Letras Sextantes, patrocina nós com esse livro aí. Do Sapiens, do Val Harari. Outra coisa que eu quero falar. Ô, tia Cavalcante, tomar no cu. Tá, cola, escreve aí. Coloca no caderninho, de pau no cu. Da tia Cavalcante é que não conseguiu... Tia Cavalcante? É a professora. A professora da quarta série. Tia Cavalcante. Eu tô imaginando o Tom Cavalcante... Eu também, misturado de mulher. É, aquela vovozona, né? Aquele filme ruim do... Pois é, tia Cavalcante vai tomar no cu porque eu era uma criança à frente do meu tempo. Olha, uma das livres que tava aí dentro era, né? As outras talvez fosse meio... Alguém. Tenho que dizer que foi uma resposta muito sagaz da sua parte. Cara... A sala inteira estava rindo de mim e eu dizendo assim, cara, vocês... Eu não entendo como vocês não estão vendo isso. Seus burros! A Lívia era... Sabe aquela série do jovem Sheldon? Era a Lívia. Eu realmente me senti assim. Só pra ver se eu entendi o seu raciocínio da época. Você disse que tirando as ferramentas de medição de tempo... Como, da mesma maneira que se a gente for contar o tempo, um, dois, três, isso vai variar pela percepção de todo mundo e essa percepção de tempo seria completamente desregulada para as pessoas. Exatamente. Genial. E a questão principal que fica é, o tempo existe? Tá vingada, amiga. Calma, deixa esse momento, deixa um momento. Tirar uma foto e postar. Deixa. Tia foi Cavalcante? A gente tá perdoando um trauma muito grande. A gente tá fazendo uma viagem no tempo. Chupa, tia Cavalcante. Espero que a senhora já tenha morrido, mas caso esteja viva, vai tomar no teu cu. Caso esteja viva, vou aí te matar. Se tiver morrido, é mais fácil porque dá pra mandar mensagem pra ela. Inclusive escravizar o espírito e fazer ela ouvir esse monte de canto. Escraviza num relógio. Isso tudo é magia de tempo, hein? Tudo magia de tempo. É, eu quero fazer magia pra voltar pra dizer, você é uma pessoa incompreendida, não se preocupe. Terminator, né, cara? Ela volta no tempo, pelada no meio da sala em formato de bola, assim. Eu te perdoo, tia Cavalcante. Te perdoo? Roubou o uniforme de uma criança. Perdoo o caralho. Eu vou, se eu pudesse ser que nem aquele alienígena do Douglas Adams... Marte Ataca. Não, do Douglas Adams, que a única missão do alienígena é... ofender e xingar todo o ser vivo do universo. É isso. Caralho, eu ia fazer isso naquele momento. Ia chegar lá pelada. Pá, isso que é. E aí, por causa e o papo das crianças no recreio, vocês viram que apareceu a Dercy? Não, mas Dercy jovem. Naquela época, a Dercy era uma moçoila. A Dercy nunca foi moçoila. O tempo não existe para Dercy Gonçalves. Ela tá enterrada. Dercy Gonçalves, rainha da Inglaterra. Nicolas Cage e Keanu Reeves. Todos são provas de que o tempo é relativo. Desde Washington. Também. Desde Washington. Então, assim, então, a gente tá confabulando aqui que, assim, existe o tempo físico. Esse tempo a gente não tem capacidade pra alterar, muitas vezes nem pra sentir. Pelo contrário, a gente tá falando que talvez ele não exista. A gente pressupõe a existência dele porque é conveniente e por costume. Porque a gente criou uma cultura em cima disso. Uma cultura que fala que vamos do ponto A ao ponto B e isso passa tempo, mas talvez ele não exista. Ou talvez que ele exista e a natureza dele seja completamente diferente do que a gente supõe. Eu vou, então, fuder a cabeça do ouvinte agora. Que eu tenho a teoria. Mas... Que gostoso. Olha, seguinte, gente. Frater MG, você, por favor, se prepara aí. Coloca a mãozinha bem próxima, assim, porque vai ser torta na cara agora. Deixa eu só testar se ela tá funcionando. Tá, isso aí. Tá. Que é o seguinte, uma vez eu vi um vídeo, porque é tipo WhatsApp, sabe? Eu acredito em tudo que acontece no WhatsApp. Tiozão do WhatsApp. Que era de um cara falando assim, o tempo, tudo que tá acontecendo no tempo, tá acontecendo agora. O Andrei tá nascendo, o Andrei tá morrendo, pra todo mundo. Tudo tá acontecendo, só que a nossa incapacidade, o nosso cérebro, ele só consegue perceber o tempo da maneira como a gente vê hoje. Se você estiver falando muita merda, não. Você pode interromper batendo a campainha. Eu sempre espero terminar o raciocínio, porque eu quero entender. Essas porra, ele quer ter mais argumento então, pra falar minha, mal. Então a minha teoria é, o tempo ele é oficialmente uma dimensão. Uhum. Ele é uma dimensão. Então, por exemplo, tem aquela explicação... Discordo. Ninguém te perguntou. Concordo. É... Do primeiro cosmo, do Carl Sagan, que ele fala, por exemplo, em um universo 2D, como é que o universo 2D, as hipotéticas criaturas que viveriam nesse universo 2D veriam se um objeto em 3D chegasse naquele mundo? Se você quiser ver um conto sobre isso, se chama Flatland. Horrível. Então, e a ideia é que quando as pessoas do mundo 2D veem esse objeto em 3D, elas não veem a totalidade daquele objeto 3D. Eles vão, como é 2D, eles vão ver só tipo uma faixa, como se fosse uma fatia daquele objeto 3D, que no caso é como se fosse uma maçã, né, que ele coloca no videozinho. É, uma explicação disso seria assim, uma esfera vista por um ser 2D vira um círculo. E, exatamente, né. Então, o que a minha teoria que eu formei na minha cabeça, talvez o tempo possa ser essa coisa que a gente não enxerga a totalidade dele, e a única forma que a gente tem de racionalizar aquilo é vivenciar essa coisa de um tempo linear, que não existe tempo linear, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E eu não sei se estou me fazendo claro. E é isso a minha teoria. Agora, todo mundo virando a cabeça pro Frater MG. Eu acho que eu vi esse vídeo, algo do tipo. E eu até tava discutindo isso com. Acho que quem mostrou isso foi um colega do trabalho. E aí ele veio perguntar. Foi o Atila, aquele teu brother? Não, o Atila. Veio perguntar o que eu achava daquilo. E eu acho que alguém tava querendo relacionar com teoria de multiverso e teoria das cordas, alguma coisa do tipo. Não é uma coisa que eu me aprofundo muito nisso. Mas assim, são questões teóricas e discutíveis. Esse tipo de. A famosa punhetada de cientista. Exato. Muito obrigado. Resumindo, pode ser, não dá pra ter certeza. Mas punheta exatamente. Tomou. Por isso que tem uma hora que esfola, né? Hashtag punheta matters. Então, não existe... A gente tem algumas teorias científicas que então, falam... Eu tenho um problema com essa sua fala, assim. Meu lado cético tem um problema com essa sua colocação. Porque aí tá falando que, por exemplo, o universo, ele tá respondendo a gente. Não, cara, você falou assim, ó, o meu cérebro, o nosso cérebro só consegue calcular isso e por isso que ele dá uma linearidade. Foi isso que você falou. Então é como se o universo tivesse essa relação. E eu não acho que tem esse cuidado. Não. Se tivesse um ser que enxergasse a dimensão do tempo com em sua totalidade, como por exemplo aqueles caras lá, daqueles alienígenas lá da mulherzinha lá do filme novo, do... Interestelar? Não, do novo, que é a linguista. A Chegada. A Chegada. Tipo, por exemplo, imagina que eles conseguem enxergar o tempo da maneira como é. Então eles não conseguem enxergar o tempo de linear, porque é a nossa limitação. É como se fosse, sei lá, um cachorro enxerga menos cores que a gente. Uhum. A nosso cérebro primitivo... funcionaria traduzindo essa visão do tempo como uma linearidade que não existe, então, é ilusória. Isso que você tá falando não é uma coisa tão alienígena assim, não, porque ela é totalmente cultural. A ideia de que o tempo tem um começo e um fim, ela é uma parada que começa, já tinha visões antes, mas ela vira hegemônica ao cristianismo. Se você pegar sociedades ameríndias, por exemplo, fala ali. Várias sociedades pagãs, e agora muita gente que tá nesse revival pagão, está voltando a esse tempo cíclico. Exatamente, que os ameríndios aqui na América Latina, aqui embaixo, América Hispânica, gosto do nome, América Hispânica é legal também. É, a galera que tá aqui, pra eles era completamente cíclico isso. O tempo ele não era... Tanto é que você tem o famoso calendário, Maia, Azteca, sei lá. É, aquela Maia, confusão, né? Toda de, ai meu Deus, 2012, né? O mundo vai acabar, era simplesmente que ia começar outro ciclo, gente. O afegão médio não estava conseguindo compreender haver um tempo cíclico. Se você chega no final, acaba. Foi esse toda a putaria do 2012. É, até a teleologia da parada, né? Ah, mas aí, se você for dizer isso num tempo cíclico, assim, são eras, sei lá, como se fosse uma marcação de um ano, só que um ano muito grande. Exatamente. Eu acho que aí foge um pouco dessa coisa de definição de tempo. Então, é a forma como você marca determinados períodos. Se você olhar do conceito físico que se tem, de que o tempo é linear e passa do início ao fim, numa direção só e sem voltar atrás, ainda assim, já queimando um pouco de pauta falando da cosmologia, né, a ideia de que o universo começou com uma singularidade que gerou o Big Bang numa expansão gigante e que pode, de acordo com algumas visões, passar pelo processo contrário de Big Crunch, quer dizer, é tudo se contrair depois de bilhões de anos e voltar a formar essa nova singularidade, explodir tudo de novo, fazer um novo Big Bang, criar um novo universo, o tempo pode ser cíclico, mesmo dentro da visão estritamente científica e seticona. Isso não precisa ser uma coisa de uma cultura atrasada. Mas dentro dessa teoria, se você for pensar nessa do Big Bang e do Big Crunch, existe uma teoria muito forte na física que diz isso, que na verdade o universo é como se fosse uma mola. Ele está expandindo, tá? contraindo continuamente. Mesmo assim, você pode dizer que o tempo não tem início nem fim e isso está ocorrendo desde sempre. É, a única coisa que existe fica sendo a entropia mesmo. Exatamente. As coisas se desfazem com... Exatamente. O que me leva a crer, assim, que simplesmente para você marcar um início da contagem do tempo, você tem que partir para um lado mais religioso da coisa, tipo, da criação do mundo. Sim. Ou dentro do nosso lance terreno aqui, né? Mede-se hoje o cômputo dos anos a partir de Jesus. Você falou de precisar... É questão de calendário. Não, tudo, né? Bem, mas você precisa definir um ponto de partida e, sim, parte do religioso. É cultural, como a gente falou. Vai, Ju. Só para trazer um exemplo, é o que a primeira coisa que zoa a cabeça da gente quando você entra no paganismo. E dependendo da linha que você segue, são 12 meses que você segue num calendário oficial, mas você tem 13 luas pra celebrar. Aí você fala, ué, onde que você enfia a 13ª? Quando obviamente, cai, resposta, no cu. Mas, né, é a primeira treta que dá. Fala assim, mas por que são 13? E a primeira, eu me lembro, quando eu comecei a estudar isso, que era a primeira explicação. E aí foi que eu entendi a contagem diferente do tempo. Porque ó, você a gente vive aí. Vota no Lula. Vixe, não fala isso, não. Adeus, agora, a Pablo Vittar foi longe demais. Eu acho que eu peguei um pouco do que a Ju falou. E realmente, a gente volta pra aquela parada. A única coisa que a gente faz é dar umas medidas, assim. Cara, nós somos lesmas espalhando nossa gosma pela existência e essa é a nossa boa filosofia, tá ligado? Nossa, amei. Pode terminar aí, cara. É isso que a gente tá babando no universo e falando assim, estamos entendendo tudo aquilo que eu estou babando. Entendi. Então eu já entendi. E como é que isso vai funcionar? A gente falou um pouquinho de magia, do Kairos, do Aeon e tal. A gente acertou umas personalidades. Fala. Deixa eu te dar esse pulo. Porque se a nossa medição de tempo ela é cultural, magia tem um âmbito cultural, através de magia, nós não nos movemos no tempo? Não. O meu, eu tenho um trabalho de mestrado que fala que sim. Ah, mas eu tenho um trabalho de... Agora ele botou... De Minecraft? Pau na mesa. Fala que não. Deu porque, aquela carteirada. A conclusão que eu tô batendo é bem assim, cara. O que que é? Pros magos aqui, não tô falando que é a realidade, pelo amor de Deus, quem sou eu? Sou de... Não, agora, se agora tá o físico aqui, aí você fala... Como é que eu faço? Agora... Como é que é? Como é que é o barulhinho que eu faço? É igual o Ciro Gomes. É. Beyoncé. Então, porque o que eu tô levantando é que a proposta é que, tipo assim, a magia é a forma como o ser humano se move na dimensão tempo. Tá, vamos desdobrar isso? Vão um pouquinho mais longe, e que ele se perpetua. Sim. Ele se torna imortal dentro desse tempo. Nós saímos, nossa versão standard, acabei de comprar, versão standard. Você se move em 3 dimensões, e você se move no tempo. Que é tempo a quarta, né? Você é 3, tempo a quarta. É, só em uma direção. É, só em uma direção. Porque não tá habilitado. Aí você faz os comandinhos, meia lua pra trás, meia lua pra lá. Comprar DLC. Comprou o DLC. Se você ficar só com o freeware, você não tem... Não vai, não vai. Você faz IDDQD, IDKFA. Aí no ID God. Aí baixa o... IDKROZ pra passar... IDClip pra passar a parede. Aí, ó, pronto. Você fez essas coisas, aí você habilitou magia. Com magia, você tem domínio de tempo. O Vinícius falou isso no começo, e pra mim, cara, isso é total. Absolutamente. Todas as reações mágicas, pra mim, você consegue responder a partir de uma cosmovisão temporal. Como ação do tempo. Toda. Então, toda magia é tempo. Toda magia são do tempo. Eu discordo parcialmente do que eu mesmo disse. Tá bom. Não, eu só tô com... É por isso que eu amo esse pessoal. Eu só tô concordando enquanto eu não deposito a tese. Defendi, filho. O Fernando Henrique, rasguem tudo que eu escrevi, tá ligado? Esqueçam tudo que eu falei. Então, essa ideia de que o tempo se encaminha numa direção só, que é do presente pro futuro, ou do presente do presente pro futuro, ou do passado pro presente, né? Mas nunca o contrário, do futuro pro presente, ou do presente pro passado, tem respaldo na física. E o Frater MG vai poder bater o sininho dele. Bora. Baseado na segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da... Para tudo! Para. Não fala só a segunda lei da termodinâmica, não me explica esta merda. Toda forma de amor é válida desde que com consentimento. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Essa é a terceira. Né? Desculpa. Então é a segunda lei de Ultra, desculpa. Pode continuar. Explica esse negócio aí que vocês, o Frater Miguel ali, ficam conversando e pensam que todo mundo tá seguindo vocês. Tá, primeiro tem que falar o que é entropia. Entropia? O que é entropia? Entropia, eu já tomei puxão de orelha, vou ver se eu corrijo dessa vez. É não medida... julgo, porque entropia é um dos conceitos mais complicados de se entender na física. Eu, particularmente, ainda não aceito muito a compreensão que eu ainda tenho dela, mas... Eu sei o que é entropia. É você jogar uma bala no formigueiro. É. Ah, ok. Não, é entrou, isso? Entrou. Contrário. A bala faz... É... A bala subiu. Até subiu. Gente, vocês que estão só no áudio, o Andrei tá fazendo um movimento de expansão. É. Caralho, tá fazendo aquele gif de explodir a cabeça. Não é tiro não, mané. É bala de docinho. Ah, tá. Por caralho. Um segundo caralho, eu fiquei tá louco. Crime confidencial aí tá forte. Sou eu que tenho o meio mindset no crime, né? Não. Eu também pensei isso. Tá, então tamo junto. Então, entropia é a medida do grau de irreversibilidade natural de um sistema, é isso? Espontâneo. Um exemplo clássico disso, um gelo se derretendo em temperatura ambiente, é muito difícil que ele volte a ser uma pedra de gelo, sem ninguém fazer nenhum esforço nesse sentido. Mas se não tiver trabalho no sentido contrário... É, ou que o Frater MG sugeriu também a ideia de um perfume dispensando seus vapores pela atmosfera, dificilmente ele vai voltar para o frasquinho. A tendência é que ele se dissipe e se torne mais caótico, vamos colocar assim. Ou seja, a entropia é o que faz seus peitos caírem. Também. É, também. Então, se chama gravidade. Já odiei. Eu acho que tá certo porque, em um determinado aspecto, a entropia é a medida do tempo. Porque o tempo progride na medida que a entropia aumenta. Então, a medida de tempo nosso então, seria... Então, o que faz os peitos caírem é a passagem do tempo. Não. O que a gente fala... O que a gente mas mede... o Pitangui pode fazer a reversibilidade desse processo. Não mais. Morreu já. Morreu, amigo. O tempo é relativo. Em algum momento... Pra aí tá necromancia, né? Nós temos o Dr. Ray também. Não, obrigada. Então, uma das grandes formas da humanidade de medir tempo, na verdade, é medição de entropia. Porque você vê as coisas crescer, morrer, envelhecer, apodrecer. É uma forma de você enxergar ali um ciclo e, através daí, criar mitologia e criar todo um... A morte, se você for pensar no tempo como medida de entropia, ela bate com o que Leibniz, diz, que é medida de sucessões de acontecimentos. Uhum. Então, a entropia nada mais é do que a medida das sucessões do acontecimento. Então, como a gente está falando aqui, a gente vai nascendo, crescendo, morrendo, apodrecendo, são sucessões de acontecimentos. Uhum. Então, e como que isso se reflete na visão mágica? Não necessariamente magia cerimonial, mas na visão menos científica e mais fantástica do mundo. Existe uma série de divindades, praticamente toda cultura no mundo pagão, vamos dizer assim. Esquece essa porra de cristão, que não tá com nada. Isso aí é do eu passar. Toda mitologia que se preze tem alguma forma de tratar de entropia de uma forma antropomorfizada, ou pelo menos... personificada, vamos colocar assim. Até porque é mais fácil a gente ter relação com a coisa, né? A gente antropomorfiza pra poder ter um relacionamento com aquilo. Lógico. Então, um exemplo bom disso é Kali, né? Ah, Kali é uma deusa de morte e destruição. Cara, morte e destruição é o que acontece quando o tempo passa. O tempo passa, as pessoas morrem e surge alguma coisa nova. Destruição é uma forma de criação. Sim. E que ela tá ali justamente pra lembrar a Shiva, que nem ele, o destruidor, tá no controle da destruição. O destruidor? A Kali é destruidor e o Shiva é destruidor também? Não, o Shiva é o cara que detona a coisa, assim, também. Ah. É o Brahma cria? Não, Brahma mantém. Brahma cria, Vishnu mantém. Vishnu mantém. E Shiva põe abaixo. E o Skull? E aí Kali lembra a Shiva, que mesmo ele pondo abaixo, ele não tá no controle da coisa. Essa foi pro Andrei só pela trocada área do carinho. Frater MG começou tímido, agora já tá gongando já até o host. Desculpa. O que a Jurupinga não faz, né? Foi mais forte que eu. Frater MG, tem aquela salinha ali é o RH, tá? Ganhei o encaminhamento pro RH, era tudo isso que eu queria. Então, outro exemplo bom de divindade ligada à entropia barra tempo é Saturno barra Cronos. Que Saturno tá a versão romana, né? É fortemente ligada à morte, né? A gente até hoje usa o adjetivo Saturnino, né? É, a colheita no sentido de que ele é que ceifava. Então era ele que marcava o tempo. Tudo era marcado pela colheita, então ele ceifava aquilo. Aí alguém falou, nossa, já que ele ceifa a colheita, ele deve ceifar vidas. E o próprio Cronos, que é a versão grega do Saturno... Bem mais de boaça. É o nome que até hoje a gente usa pra cronológico. É tempo, total. Prefiro as nornas. Então, a gente tem também isso. Acho elas mais legais. Trabalha em conjunto, cara, a menina mandando no rolê. As nornas, ela tem uma outra parada, que elas eram... Se chamava de as bondosas, porque você tinha medo delas. Exatamente, você não tinha. Você nem chamava de aquelas filhas da puta, né? Não. Por aquelas, medo. Aquelas as nornas, pra quem não sabe, são as três que cuidavam de passado, presente e futuro. Tecelãs, né? Eu acho mitologia isso... nórdica, gente. E tem as parcas também gregas, que são basicamente a mesma coisa. Eu não sei se tem influência de um no outro, não fui pesquisar historicamente. Mas o lance é que tem uma curiosidade nisso, que as nornas e as parcas são fiandeiras. Elas estão lidando com o fio do tempo. O tempo é linear, de linha. De linha. Fio. Verdade. É isso. Ok. Vamos pra magia? E não tá nesse balaio do caralho, da entropia, as divindades que representam a ciclicidade do tempo. Deusas lunares, por exemplo, não. Porque... Apesar de você poder medir a passagem do tempo pela Lua. É, mas essas que a gente tá falando até agora são de tempo que vai de um ponto A ao ponto B e pronto. E aí eu trago mais uma coisa, cara. Essa magia... Trago tretas. É, não, mas a magia em si, a magia, ela tem uma origem muito ligada à questão saturnina. Com o tempo isso foi amenizado, e vamos pegar mais leve e tal. Porque a magia era esse desconhecido. É as raias cuja alma nenhum jamais voltou, tá ligado? Tava associada à morte, essa questão saturnina da parada. E aí com o tempo você falou, não, vamos deixar isso de lado, vamos ficar com essas que são mais visíveis, que é a questão lunar, né? Até já conversamos com bruxas nesse ambiente, o Ju estava aqui também, que deixaram bem claro, falando assim, a bruxaria tem uma coisa legal porque ela tem um ponto saturnino muito forte que às vezes é esquecido na bruxaria moderna. Então eu fico só com a questão lunar. A questão lunar é super válida, é super importante, ela é o feminino. Mas parte do poder do rolê tá muito na questão do fim. E o fim não tem sexo, o fim é o fim, entendeu? Essa é a questão da discussão. Até foi uma brincadeira, acho que foi até do Sabrina que a gente tava falando, né? Que era a única coisa legal zona que tinha no Sabrina, era isso, né? Que ele é a magia da série de Sabrina lá é saturnina pra caralho, né? E continuando, não lembro como eu cheguei aqui. Só tenho 6 anos também. Não, calma aí, mas deixa eu fazer uma pergunta então, vou fazer o papel aqui da Lívia. Como assim? Vou usar o rolê. Põe o pitch na voz? Não. Então, gente, só queria fazer uma pergunta. É, eu não entendi isso muito bem. A bruxaria true, existe uma questão de morte. Como é que isso funciona? Do tipo, lidar com a morte é assim como evitar, trazer da morte? Como é que funciona isso? A morte é só mais um processo. O cristianismo trata a questão da morte como tentando negá-lo. Ponto de vista meu. Opinião fecal minha. A bruxaria é aquele negócio de que olha e diz assim, é o que é. Eu tenho a impressão de que, Ju, me corrija também. Lívia, me corrija também. Que é aquela questão de é o que é e há poder nisso. Não, sim, há negação, sim, nisso. Sim, sim. Em não negando, eu posso pegar parte do poder disso e usar pra mim também. E trabalhar com isso, cara. Então essa é uma questão interessante. Por que poder? Olha, quando você quer falar que uma pessoa é poderosa, sempre tem uma questão de poder sobre a vida do outro. Poderoso é aquele que controla a vida e a morte. Tem essa discussão até no cristianismo, que fala que quando Jesus negou a morte, ele foi atrás da chave da vida e da morte. Passagem sobre isso, que é pra mostrar que ele é o fodão. Até que ele foi pro inferno, né? Pegou a chave do inferno. Isso aí é Neil Gaiman. Sentiment, gente. Primeiro encadernado. Mas a proposta é que ele teria pegado a chave sobre a vida e a morte, né? E, né, isso até chega a ser bíblico. Tá em algum dos evangelhos. Talvez em todos. A entropia aí desse de um evangelho, de um Keller evangélico pastor que... Ainda habita aqui. Ele tá no cômodo, só que ele não pagou aluguel, então... Tá pra ser despejado. Justamente você aprende a lidar, a trabalhar com isso dentro da bruxaria, porque ela é só mais uma parte de um ciclo. Vamos voltar pro lance de cíclico. E você precisa dela. É do fim que tem um novo começo. Se você não nega nada, você pode procurar o poder em tudo, em todas as facetas e utilizar o que lhe aprover. Agora, entendi. Só pra levantar uma parada assim, já voltando pra questão tempo e magia. Por que a relação de tempo e magia, ela é necessária? Primeiro porque a gente tá chamando só de tempo, mas segundo, a gente sabe, a relação é tempo e espaço. Os dois são uma malha, se não única, elas são ligadas. Peraí. Frater? Eu tô esperando o sininho. Tá certo? Olha que bonito. Fala que tá certo então, pra galera saber. Tá certo, tá certo. Obrigado. Então eles são uma malha, se não única, ao menos eles têm uma relação de troca muito intensa. É um grande crochê. Eu quero saber do quântico. Então, vamos chegar lá. Eu quero saber do quântico. Estamos chegando. Eu vou pegar até o papelzinho daquele lugar que a gente foi no final de semana. Uh-huh. Sobre as coisas motel, quânticas. Motel quântico. Não, a feira quântica. Vamos falar do quantum. Ai, meu Deus, prepara aí. Prepara a mão da campainha. Primeiro, vamos falar de cosmologia. Vamos falar de coisa boa. O que é o espaço? O que a ciência considera como espaço-tempo hoje em dia? Primeiro, existem várias possibilidades e não existe certeza nenhuma. Frater MG, por favor. Fica fácil. Manifeste-se assim, né? Se eu falar uma merda e eu falarei. Primeiro, ainda não existe uma certeza sobre o universo ser finito ou infinito. Verdade. Certo. Também não existe uma certeza sobre ele estar expandindo, comprimindo, estável ou uma mola, né? Toca aí. Devagarzinho, porque é peronomútil. Não tem uma parada que a observação das estrelas, elas estão se afastando? Sim. Isso é meio certeza, sim, né? Sim. Não sei. A observação é pela lei de... O desvio pro vermelho diz que tá se afastando. A lei de Hubble mostra que tá se afastando. Beleza. Então falei, mano, primeira merda do dia. É... Tem certeza? A minha conta já tá na 25. Tá bom. Outra coisa que não se tem certeza é se ele é limitado ou ilimitado. Se é verdade, bacana, tá aí a matéria escura pra não te deixar mentir. É. Então, como é que eu... calma aí. Então, existe o conceito de finito, infinito, limitado e ilimitado? É, porque ele pode ser finito e ilimitado. Ele acaba a partir de um determinado ponto, mas tem espaço pra frente, entendeu? Pra onde ele tá se expandindo. Mas existe a possibilidade de ter uma parede invisível, igual de videogame, que não deixa ele passar de um determinado ponto. Ou que essa parede tá andando junta, entendeu? Tá. Tipo fase do Mario, que vai empurrando a tela. Caralho, que inferno. Essas fases são infernais. Outra coisa que não se sabe é se a viagem no tempo para o passado é possível ou não. A ciência diz que não, hoje, né? Para o passado que se tem hoje, não. Para o futuro, sim. Mas existe a possibilidade de buraco de minhoca, né? Sim. É possibilidade teórico. Ou é mega forçado? É teórico. Como é que é? O buraco de minhoca seria uma possibilidade de se viajar para o passado, sempre. É, dois pontos ligados sempre na malha tempo-espaço. Do atual para o passado, sei lá. Ou para o presente. Do passado para o presente? Quem tá no passado não tá indo pro futuro, então? Quem tá no passado tá sempre indo pro futuro. A viagem, a velocidade próxima à da luz, iria pro futuro mais rápido do que na velocidade normal de viagem, é isso? Desculpa, me perdi. Uma pessoa aqui que esteja num foguete muito rápido, ela tá andando em direção ao futuro, sem perceber a passagem de tempo, não é isso? Sim, se ela estiver próxima à velocidade da luz, né? É o paradoxo dos gêmeos. Uhum. Aí corre o risco dela voltar e, tipo, o irmão gêmeo está com 75 você não anos. Pode voltar. Mais velho. Você não pode voltar pro passado, porque pra você voltar pro passado, você tem que caminhar acima da velocidade da luz. Isso não seria possível segundo a teoria da relatividade. Uhum. Então é impossível você viajar passado segundo o que a gente conhece hoje por isso. Isso na viagem linear, a não ser que buraco de minhoca entre na jogada. É. E outra questão: isso é uma viagem física. Estamos numa discussão física. Isso. Hoje é condição necessária para você fazer uma viagem no tempo ou você viajar no espaço. Tá. O espaço com as técnicas conhecidas hoje. Tá, a gente não tá falando sobre o japonesinho que pilota você. Eu vi uma série ruim. Sague, né? Eu vi uma série ruim. Que era um pessoal do futuro, ia pro passado. Esse é o Dr. Who. Travelers. Não era. Era Travelers. Travelers é bom pra caralho. É difícil, chega uma hora que fica difícil, mas... Então, que era Travelers, que o pessoal ia do futuro para o passado, tentar mudar o passado e tal. É, então, já que a massa não pode viajar para o passado, o que eles faziam? Eles mandavam fazer um download da consciência da pessoa. Em outro corpo. Efeito borboleta. Quase isso. Você mandava um encosto temporal pra um coitado que tava no passado? Já morreu. Não, eles faziam o seguinte nessa série. Eles tinham um registro detalhado de todo mundo que ia morrer, onde e quando, porque aquilo já aconteceu. Certo. Então eles pegavam o corpo de uma pessoa que ia morrer naquele momento. E chegavam segundos antes da pessoa morrer. E aí morre. Tipo, o cara ia ser atropelado por um carro. Ele chegava e pegava o corpo da pessoa um segundo antes. E aí ele saía do acidente. E aí ele pegava um Matrix e desviava do carro e... Não acho ético. Eu acho. Desculpa, encosto. A série é boa, não. Encosto? Encosto, porra. A série é boa nos primeiros episódios. Possessão. O cara morria. A pessoa que era dona. Aquela consciência. ia pro cacete. É. Você só pegava a casca. É. A gente já tá discutindo. Não, porque ele expulsava a pessoa. Sabe aquela ideia? Ela não chegou a morrer, mas ela ia morrer. Mas ela não chegou a morrer. Então vaza. É, ele chegava e falava tchau. É tipo o cara ser despejado e você chega na frente do oficial de justiça e pica o pé na bunda dele. Exato. Exatamente. E aí tem uma questão. É a grilagem que você tava falando. É uma grilagem de corpo. Sabe aquela ideia de que os corpos humanos é tudo os meca pilotado por um cérebro bizarro? Tá trocando piloto. É a teoria do japonesinho do André. Ah, então. É um japonês que pilota você. Não sabia do japonês. Ah, então. E aí... É tipo o taxista que divide licença, né? quase isso. Eu só quero falar uma coisa. A gente já tá discutindo tempo. Se começar a discutir ética aqui, fudeu. É. Então, vamos lá. Ética na magia. Tá, não existe. A última grande questão que eu consegui pensar aqui foi... Universo ou multiverso? Também, até onde eu sei, não existe uma certeza em relação a isso. Multiverso é mais legal porque tem mais Homem-Aranha. É tudo especulação, tudo, né? Tudo especulação, tudo teoria. É, e de qualquer forma... das cordas, e teorias improváveis, inclusive, no sentido de difícil de provar. Não tem um mecanismo. Cara, é legal que uma delas deve estar certa, né? Ou não. Ou não. Não, e aquela coisa também, se existir um multiverso, é inacessável. Não é a crise das infinitas terras. Eu sou carro, é a parede da realidade. É, não tem essas paradas. Ai, cara, que bons tempos. Agora vamos para alguns conceitos relevantes para a explicação que virá à frente. E vai entrar quanto agora? É isso que eu tô falando, assim. Eu queria muito que você explicasse. Eu queria muito que você falasse alto, Olivia. Eu queria muito que você explicasse quanto, porque eu tô aqui com palestras e cursos que estão acontecendo. Passa o título de uma palestra para nós. Vou falar aqui. É pedagogia quântica. O que você tem a dizer aí sobre isso? Imagina, que ela é... Você chegar para. E você trabalha com questões pedagógicas também. É muito fácil, é só o professor não aparecer pra dar aula. Ou não. Não, sabe o que é legal? Melhor ainda. Você pega uma sala cheia de crianças, estudantes, joga o professor lá dentro e uma tableta de urânio. Fecha a porta. Você abre depois de uma hora. O se gato, o pessoal tiver vivo. É o gato de Schrödinger com criança? É, exatamente. Gosto. Turma de sala de aula de Schrödinger. Exatamente. Enquanto você estiver naquele momento da dúvida, ela está viva e morta. Exatamente. Aí, ó, você... Não, menos o professor que já está morto por dentro há muito tempo. É, exatamente. É. Atesto. Ser professor é praticar necromancia em si mesmo. Continuando. Uau. Princípio da incerteza de Heisenberg. Agora a gente entra no quanto, né? Esse é o cara das drogas. Não, esse é o Breaking Bad. Não, Breaking Bad. Pode ser também. Agora a gente entra na metanfetamina. A meta, a fetamina. A fetasmina. Ai, que merda. O princípio de incerteza de Heisenberg diz que a gente, em partículas quânticas, né, que são muito pequenininhas, a gente não consegue medir ao mesmo tempo a velocidade e a posição. É uma coisa ou outra. Porque afeta, né? É. Aí tem aquela loucura. Afetamina. Afetamina. Aí tem aquela loucura que a galera mística adorou falar dessa parada. Assim, que aquilo lá, a forma como eu meço muda o comportamento da. Isso. Colapso da função de onda é o seguinte, você tem a função de onda, que é a função que explica os movimentos de uma onda ou de uma partícula. E ela colapsa. E assim, essa função explica que você tem uma probabilidade X da partícula estar em velocidade tal e num local tal. Mas na real você não tem como saber isso até você medir. Quando você medir, você só vai medir uma das coisas. E mesmo assim, você vai ter nesse momento você vai ter uma ideia precisa daquela medição que você fez. Isso não muda o fato de que essa partícula estava em todas as posições, em todos os estados, em todas as velocidades, em todas as posições ao mesmo tempo. Ah, ela antes parou pra foto, e depois. Ela só parou pra foto. Ela não tava potencialmente em cada uma dessas posições. Ela tava em todas. Ela tava em todas. Só que mais forte num pedaço e mais fraco no outro. Entendi. Na hora que você observa, você tá colapsando a função de onda. Quer dizer, existe toda aquela função que te dá uma série de probabilidades e você define uma coisa certeira naquele momento. Mas o antes e o depois continuam sendo... indefinidos. Não só indefinidos, como existentes simultaneamente. É daí que sai a ideia de mundos paralelos, né? É daí que sai a ideia de mundos paralelos e é daí que entra a piração quântica de botar isso no misticismo da porra toda. É porque aí fala, olha só, é a mente que tá definindo a matéria. Isso, né? Isso cria a ideia do universo criado pelo observador. Você recebeu vibrações daquela probabilidade, não sei o quê, e por isso que você consegue ver o futuro. É isso, né? Não, tipo assim, eu vi uma possibilidade. Cara, aí que tá. Eu acredito que o fenômeno exista, mas essa é a pior explicação possível. Eu acho não só a pior explicação possível, como é uma explicação oportunista pra caralho. Sim, e tem uma outra conveniente. Questão. Eu tô comparando duas coisas que não tem nada a ver, velho. Sim. Isso é uma... Fala assim com a minha amiga. Mas eu não tô concordando com isso. Eu estou criticando isso, porque é uma simplificação absurda. É a de alguém que não é cientista, alguém que não entende física quântica, você tirando uma interpretação extremamente rasa e encaixando dentro da sua crença. Eu quero dar um momento aqui, você deixa? Não. Pro Frater MG. MG ali? Eu quero fazer uma pergunta pra ele. Frater MG, o que você acha de travesseiros quânticos, pedagogia quântica? Colchão quântico. Anjo quântico. Emagreça com anjos quânticos. É, eu ouvi essa palestra. Emagreça com os anjos quânticos. Ou tem outra que certo? É análise dentária quântica. Pra definir o que tá atrasando na sua vida através da chapa do seu dente. Eu vi isso aí, foi eu que descobri esse negócio. Desculpa, aí. Obrigado, foi obrigado. Eu que descobri esse negócio aí. Ah, você é dentista também? Você... Ué, se quiser, eu arranco o dente. no soco, né? Não, pode ser com alicate mesmo. É. Pega na mala de ferramenta. Tá certo. É, bicho, eu não tenho nem o que dizer disso. Eu olho pra isso e falo, mano. Apenas pare. Pare. Quando o Kelly falou assim, uma visão oportunista da coisa, porque a primeira coisa que me veio à mente foi, é impressionante que sempre que alguém enfia quântico onde não deve, é pra tirar dinheiro de trouxa. Mas é mesmo. Uma fada morre. Cada vez que você acredita numa coisa quântica, uma fada morre. É, gente, rapidamente. Houve essa discussão um pouco antes, que é sobre o universo construído pelo observador. Isso não é exatamente um absurdo. Porque, não. Por exemplo, a gente pode... Vou fazer aqui uma analogia. Os criadores do Doom, o jogo, eles... Eu fui longe. Eles faziam um fake 3D. Era apenas um bando de chapa 2D, e aí você tinha a ideia. O primeiro Doom que eu tô falando aqui, tá, gente? Uhum. Só que a o questão... Melhor. É, talvez. Você jogou o novo? O novo não. Cara, é bom. Pega. Acho que eu joguei na tua casa. Inclusive. Sim, ele é bem legal. Enfim. Mas o que acontece... Pro que ele queria fazer, os computadores da época não aguentavam de processamento. Mario Kart fazia isso também. Sim, mas o Doom é bem antes. É Parallax isso aí. Né? Antes do Mario Kart Super Nintendo. Não, desculpa. Ah, não. Eu não lembro. Enfim, foda-se. Mas a questão é que o Doom é que o personagem, ele virava em todas as dimensões. Você tinha níveis, então você podia ir pro um segundo andar. Você tinha monstros que se aproximavam e se afastavam, né? E beleza, se afastar e se aproximar, é só você pegar uma imagem e distorcer ela, tipo, diminuir e aumentar. Mas o problema é, como é que você faz pro personagem simplesmente virar a visão dele e ver uma sala 3D quando não existia 3D? Quando não existia processamento dentro da sua casa pra você fazer isso. O que que ele fazia? Ele criou... Eu vou chamar de algoritmo por falta de nome melhor, mas ele criou uma conta em que o mundo, ele só se construía através da onde a pessoa estava olhando. Isso fazia com que o que estava atrás do observador não era importante. Então, ele não existia. Então, o computador não precisava processar. Cara, é assim que seu sonho funciona. Pode ser. Então, isso seria um exemplo de... porque tem muita essa discussão, por exemplo, de universo simulado, né? De que talvez existe... É uma construção em volta da gente, enfim. E precisa de muito processamento pra estar tudo acontecendo ao mesmo tempo. E você cria um universo a partir apenas da posição do observador. Essa discussão, ela existe entre os gnósticos. Em algumas linhas gnósticas. Faz sentido. Você tem a ideia de que, tipo assim, o nosso universo é a sobreposição de dois outros universos. Então, na verdade, a gente não tá observando a coisa como ela é. Ela não é esse 3D, né? Então, ela não é tudo isso que tá sendo renderizado. Ela tá facilitando algumas coisas. E os sonhos e crianças pequenas são assim. Pra uma criança pequena, por exemplo, por que que ela fala assim, se esconde, ela cobre o olho? Porque pra ela, na hora que ela cobriu o olho, tudo que tá em volta deixou de existir. Pra ela, louco. Simplesmente, você não existe. Você não existe. Se ela não tá vendo, você não existe. Você tá colado àquela existência. E sonho... Significa que aquela desculpa do bêbado, se eu não lembro, não aconteceu... Eu ia dizer a mesma coisa. Se eu não lembro, eu não vi. Seus pinguços. É, exatamente. Tudo que, cientificamente, só me indica que vocês são os cachaceiros. E aí tem a parada dos sonhos, né? Se você tá com um processo de sonho lúcido, ele já é um pouco diferente, porque ele também vai se renderizando. Mas quando você tá no sonho lúcido, você entra numa sala, você sai. Quando você volta pra aquela sala, não é mais a mesma sala. Sua cabeça remontou uma sala. Pode estar parecida, mas algumas coisas vão estar diferentes. Então ela vai ter a visão a partir da tua frente. Ela vai deformando ou destruindo aquilo que tá atrás, porque não é necessário. Então, é um comportamento comum na mente humana. Eles conseguiram passar isso pra um algoritmo, por falta de palavra melhor. É, eu acho que o universo é criado pelo observador até um certo ponto. Assim, o fato da gente não estar nesse momento olhando pra Marte não quer dizer que não tenha nada acontecendo em Marte. É aquela história. O fato da gente não estar no Japão nesse momento não quer dizer que não tenha ninguém vivendo e morrendo no Japão. Você acha que os NPC ficam parados, né? Show de turma. Gente, 99% da população vive assim, né? Se não me afeta, não existe. É, tudo bem. Vamos lá. A partir do momento que a gente tem... Vou surtar. Vamos lá. E o Diego aqui não é mago. Se existe essa ligação simbólica com a magia... Que é a sineta aí, Vinícius. Se existe essa ligação simbólica com a magia... Magia é conhecimento, magia é se mover através do tempo, magia é tudo isso, tomar controle da sua vida, esse tipo de coisa, é você tentar enganar o seu cérebro. Nem vou bater na sineta. Porque eu concordo. É, certo. Que, por exemplo, um dos primeiros exercícios de magia que eu tive contato era a questão que era o seguinte. É bem simples, não era nem gnose, não era nem olhar pra vela, não era nada. Tipo, cara, muda o seu cotidiano, muda a sua rotina. Então, por exemplo, você vai pro trabalho pelo mesmo caminho, vai pelo outro. Sai do automático. Sai do automático. Muda que seu mundo muda, né? Tem uma parada Pare aí... Pare de ser um NPC na sua própria vida. Tem uma parada aí que é problemática, assim. Tudo isso, ela tá num nível em que nós temos um nível de manipulação mesmo. Nós criamos um mundo, que é o mundo da cultura, que ele é completamente manipulável. O mundo da cultura que a gente tem em volta, ele é extremamente, extremamente volátil, extremamente manipulado. Alargável, né? Alargável. O Marxão... É moldável. O tio Barbudo, ele tem uma frase que ele fala que você tem que ficar atento pro aumento da revolução, blá, blá, blá, blá. Porque as condições materiais se alteram do dia pra noite. Tá fudido hoje, amanhã, prau, tem a situação perfeita pra se realizar. Situação perfeita, um mundo maravilhoso, prau, acontece alguma coisa, você cai na merda diretamente. Por quê? Porque a coisa, ela é maleável, as condições não estão dadas. Só que isso não altera a construção do mundo. Tipo, isso não altera a Terra. A Terra tá muito bem, obrigado. Eu posso meter bomba atômica nessa porra, matar a humanidade, o planeta Terra tá ok. Mindset quântico. Que porra é isso? O segredo. Já tem. Você não tá acreditando. Acredita que você vai ganhar na loteria. Mas é isso. É isso? Isso aí é uma extrapolação Eu já vi vocês falarem que o segredo é magia for dummies, né? É magia pro baixo claro. É, só não funciona porque você não tá em gnose. Pois é. Mas se fumar um... Bom. Pode passar pra Por favor. Então tá, essa ideia toda do universo criado pelo observador e tal é a base daquele experimento mental do gato de Schrödinger, que todo mundo já ouviu falar. Uhum. Que o gato tá vivo e morto ao mesmo tempo dentro da caixa, até a hora que você abre a caixa e descobre se ele tava vivo ou morto. Vou falar o que vovó Cera do Tempo já falou via Terry Pratchett ou ao contrário. O problema do gato de Schrödinger é que o seu Schrödinger aí... Não sentia cheiro, não ouvia nada, porque o gato já devia estar desesperado, já devia estar podre, já devia estar tudo. O cara só pensa... É porque é extremamente mental, mas se fosse uma tartaruga de Schrödinger, tava tranquilo. Já vi tartaruga gritando, cara. Transando. Transando, elas parecem umas galinhas. Eu já tive tartaruga há muito tempo. Peixe de Schrödinger. O peixe de Schrödinger. De quem, meus senhores? Como é que pronuncia essa porra desse nome? Invocamos. Você não tem desculpa. Não, eu tô entrando na vibe aqui. Pronuncia essa porra, que eu vou chamar ele de Xodinho já. O gato Xoxô. É. Na faculdade a gente chamava ele de Schrödinger. Schrödinger. Tá válido. Eu tô chamando de Schrödinger. Como é que é? Fala pra mim. Schrödinger. Ah, mas não vou falar isso nem fazer, né? Mas eu escrevi certo na pauta. Escreveu certo. Botei até a trema entendi. No nome do filho tá da puta. E eu consigo repetir. É Shelobabits. Cheiro e becanho chuta pra marrar. Exatamente. Próximos conceitos. Emaranhamento quântico. Essa é boa. Essa daí eu tenho que prestar atenção. Isso aí já foi testado em laboratório recentemente. Não é mais uma hipótese, isso é uma parada que acontece. Você tem duas partículas subatômicas separadas no espaço e elas estão compartilhando o mesmo estado. Então se uma... Resumindo de um jeito muito burro. Se uma virar pra esquerda, a outra vai virar pra esquerda. Se uma virar pra direita, a outra vai virar pra direita. Certo? É a dança do machixe. Não. Quântica. Olha a onda quântica. O que acontece é o seguinte. Essas duas partículas estão aparentemente se comunicando, porque afinal de contas elas estão compartilhando a informação de estado. Porém, elas fazem essa comunicação mais rápido que a velocidade da luz. De uma forma que ninguém compreende. De uma forma que ainda não é compreendida. Peraí. Não, eu não vou gongar, porque na verdade é mais uma dúvida minha, não sei o quê. Porque teve uma época que veio alguns cientistas aí falando que tinha coisa viajando A velocidade mais rápida da luz era um curto-circuito lá no LHC. É, tava errado o rolê lá. É. Não, mas isso aí não tem a ver com o acelerador. Isso não, aí... Mas não é que eles... Então, deixa eu só remendar aqui, o Vinícius me corrija também. Não é que eles têm certeza que a comunicação é mais rápida que a luz. É porque se há uma comunicação, pra ela existir, ela precisa ser mais rápida que a luz. Não necessariamente, porque... Não necessariamente. Por exemplo, partículas dentro de um acelerador de partículas, elas não estão se movendo na velocidade da luz. Não, mas o lance é o seguinte. Essas duas partículas, partícula A e partícula B, mudavam de estado exatamente ao mesmo tempo. E se há uma comunicação, que a gente não sabe, isso está acontecendo instantâneo. Se é por velocidade... Não tem delay. A gente não sabe qual é o mecanismo telepatia. De comunicação que existe entre as duas. O ping tá baixo. Não, o ping tá nulo. O ping tá zero. Impossível. Pois é. Por isso que a gente não entendeu ainda. Por isso que a gente quer um computador. A princípio, essa porra é impossível. Sim. Mas acontece. Eu queria... Tem mais alguma coisa esquisita? Só mais um. Falar? Então fala coisa esquisita, depois eu pergunto. E a próxima é da superposição. Que uma mesma partícula pode, ao mesmo tempo, estar com dois ou mais estados diferentes. Não entendi. Não só ela pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ela pode estar carregando o estado, sei lá, positivo ou negativo. Tá, mas isso vai quando você for conceito de física básica. Vai. Mas a física básica não se aplica ao quantum. É, a física quântica é outra Bem-vindo parada. Bem-vindo ao mundo louco da física quântica. É. Bem-vindo ao mundo Disney, né? Tá vendo por que as pessoas se aproveitam e vendem travesseiro quântico? Porque a coisa é doida. E aí qualquer maluquice que você empurra... Então, parece crível. O grande problema... Detalhe, tudo que a gente falou até agora são coisas que a ciência reconhece, né? Uhum. A gente não entrou na piração ainda, a piração vai entrar agora. O grande problema disso tudo também é que essas coisas funcionam no mundo quântico, que é o mundo do Homem-Formiga lá, tá ligado? Exatamente. Ai, pensei que você ia falar do Homem-Macaco. Cresceu. O Homem-Macaco é o nosso. É, o mundo do Homem-Macaco é nossas regras. No travesseiro quântico, o Homem-Macaco vai pegar, vai rasgar e vai chutar no teu cu. Ele vai ficar batendo no peito. No mundo Olha quântico... Olha o macaco! Ele vai comer um pedaço do travesseiro. Gente, ele comeu um pedaço do seu gente. Cu, esse é o problema. Eu apresentei o Homem-Macaco pra minha avó, a velha ficou doida. Agora mais um monte! Eu pagaria pra ter visto essa cena. Não, tem uma parte melhor ainda. Por que você apresentou o Homem-Macaco pra sua avó? Qual o contexto que chegou nisso? Minha avó falou uma coisa tipo... Ah, o ser humano é muito desgraçado, né? Olha só, esse cara batendo na criança. Pô, que a criança fez e tal... O ser humano tem muito que aprender com os animais. Que os animais não maltratam os outros à toa. Os macacos são pãozinhos, né? Aí eu falei, vó, deixa eu te mostrar um negócio. Caralho, bicho, isso aí foi um entrelaçamento quântico. Pra você puxar essa ideia toda aí. Mostrar macaco dando voador nas veinhas na rua. Aí eu já falei, olha só, vó, podia ser assim. Ah, tu aqui. Mostrou o vídeo do macaco, dos macacos agredindo as pessoas. É. Ah, tá, não, agora faz sentido. Mas com a música, com a então. Música. Eu achei que tu tinha jogado a questão do homem macaco. Que não, não tem não. Olha, vó, eu vou te ensinar agora. Agora magia clifótica. Vamos lá. Senta aqui. Então, a gente falou de tudo que a ciência reconhece ou não entende muito bem. E agora eu vou falar das hipóteses mais loucas do mundo. Físico, mão na cineta. Eu acho que agora é que é meu medo, mano. As coisas vão ser tão malucas que eu vou olhar e falar. Que eu vou comer não a cineta. Sei. Não, olha não, só. Justiça seja feita, o Frater MG não analisou a fundo as equações loucas do Peter Carroll. Nem o Peter Carroll. Não, olha só. Eu já li os livros do Peter Carroll. Você entendeu? Sim. Porque eu me dei o trabalho de entender. Olha nos meus olhinhos. Olha. Entendeu aquela merda? Entendi 97%. Ah, tá. Tu entendeu aquela merda? Qual é aquele momento daquele... Mas eu tive que botar meus conhecimentos de cálculo pra funcionar, viu? Que susto, Clóvis. Eu tive que botar no... Burnay. Também. Não, Clóvis de Barros Filhos, que ele fala, você não tem brio? O cara escreveu, você só tem que ler, o cara teve que pensar. Aí é só você ler Aí a Lívia e para pra entender. Ele. Você não tem brio! Exatamente. Que pessoa maravilhosa é essa que falou não, isso? Eu, o Clóvis, Clóvis Barros Filho. Cara, ele sabe pessoa. Cara... É um filósofo legal aí. Ah, desses filósofos não, super pop, ele é o menos. Ele é o mais bacana. É o mais filósofo e menos pop. Ah, por isso que ele. Por isso que eu não conheço ele. É. Mas eu queria ver a Lívia. Tirando o fato de que ele leva o cachorro dele pra aula, pra ele dar aula, tá e certo. Deixa o cachorro isso solto é no meio. Ah, se eu tivesse um cachorro, tem que tá deixar mesmo. Ele. Se eu tivesse um dinossauro fazer isso. Eu também. Eu queria ver a Lívia olhando pra ele. Aliás, o dinossauro ia me levar pra passear. Eu queria ver a Lívia olhando o olho do Clóvis de Barros falando: olha aqui no meu olhinho. Fala pra mim que você leu essas porra tudo que você tá falando aí. Isso entendeu. O professor Clóvis é muito doido. Eu queria ter feito uma disciplina com ele, cara. Da hora. Eu fiz com o Paul Dé. É uma merda. Ah, Ó, que eu coloquei aqui na pauta, e que eu gostaria de repetir, é que o Peter Carroll é um mago. Físico. Físico. Significa que ele não é etéreo. Ele é etéreo também, mas ele é físico. Ele é, então, um mago de Schrödinger. Dependendo do observador. Ou físico de Schrödinger. Que misturou as maiores competências dele, que são a magia e a física, com a Activia. Que não faz nenhum bem. Porque... What? Oi? Porque ele calcula e caga e anda? Altos bostejamentos, cara. É muito foda. Frater MG abriu os bracinhos. Desistiu. Arregou. Tela azul do Frater MG. E assim, eu acompanhei a trajetória desse nobre cidadão, não desde o começo, porque eu não era nascido, mas ele foi, ao longo do tempo, desenvolvendo hipóteses e teorias, e a versão mais recente da hipótese dele, de cosmologia, é de 2017. Quer dizer, o objetivo da vida dele é desenvolver essa porra bem, e o cara trabalha incessantemente nisso. Todas as alegações que ele faz partem de fórmulas e de equações, o cacete é 4. E assim, você pode discordar, mas você não pode discordar que existe uma lógica ali, e que a lógica é bem razoável. Lógica por lógica até eu tenho. É, mas ele bota a lógica dele na matemática e a parada funciona, sacou? Detalhes. Eu faço os desenhos muito bons da minha lógica. As exposições das hipóteses dele estão nos livros dele, mas também estão no site. Depois, link no post. Andrei do Futuro. Otário. O Andrei do Futuro cagou agora. Eu ri gostoso agora. Então, se você que tá ouvindo a gente aí fez pelo menos cálculo 3, caralho, você consegue entender tudo. Eu fiz primeira... Por isso que eu tô perdida. Eu fiz a primeira revestida do Kumon, sabe? A situação é a seguinte. Vamos falar uma coisa que já entrou lá no grupo. Disseram assim, pra entender Peter Carroll, você precisa de cálculo 3. Não, pra entender o Otavo, você precisa de cálculo 3. Libernu, você só precisa saber... Ler? Jura? Ler e conferir o troco da padaria. Conferir o troco da padaria, já tá bem. Obrigada por essa explicação, porque eu peguei emprestado aqui do Sr. Penumbra. Octavo. Eu não entendi porra nenhuma. Octavo? Peguei. Octavo. Não, mas o Octavo é foda mesmo. Os livros dele vão aumentando de complexidade. Os livros dele vão aumentando de complexidade, mas o lance é... A hipótese mais recente tá no site, você pode olhar lá e catar erro. Porque ele é um cara que publica os papers dele em site de academia e fala, acha erro aí, galera, porque eu quero aprimorar essa parada. Então eu vou falar qual que é a hipótese que ele levanta, eu não vou entrar na matemática disso. A hipótese dele é o seguinte, a gente considera normalmente que o nosso espaço-tempo é quadridimensional, sendo que são 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. Isso. Ele propõe que, na verdade, não. Na verdade, nós temos 3 dimensões espaciais e mais uma dimensão espacial de curvatura. Você quer falar alguma coisa? Eita. Eu quero colocar uma observação aqui. Aqui é o momento para você parar de digitar, trabalhar e prestar atenção, porque isso aqui é importante, você precisa entender. Não, amiga, já passou esse momento. Não. Essa parte é importante você prestar atenção, porque ela é entendível. Só que você precisa pensar. A cara de Dedê. É preciso uma palavra muito forte pra esse momento. Se você quiser, né? Faz o que tu queres. Não, sabe por quê? Não, Andrei, doce. Sabe por que precisa? Porque o cara ouve o podcast cagando, falando com a mãe, passando a mão na cabeça do cachorro, aí ele vem fazer um comentário, e esse é o único tipo de comentário que eu não gosto. Que, mas não sei o que lá, porque fulano... Eu falei isso, fulano. Ah, verdade, parece, eu voltei. Indiretinha, né, pra você, é acha? Indireta. Tô achando também. É, tudo bom. Presta atenção no que você tá fazendo, filho. Cusão. Por isso que não vai pra frente o povo mágico, né? Mas isso, né? É ótimo, Ju. Porque aí você vai, corrige, você mostra o tempo que você falou isso, e o cara vai fazer o quê? Ah, mas ele quer ser humilhado publicamente. Eu quero humilhar ele publicamente, é isso que importa. Todo dia sai de casa, presta otário. Atenção, cara. Faz isso malandro. Por você, cuide de você, preste atenção nas coisas que você tá fazendo, querido. Enfim, vamos lá. Tá bom. Então, a ideia dele é de que o tempo é tridimensional. Não, desculpa, o espaço é tridimensional e tem uma quarta dimensão que não é tão ampla quanto as outras três, mas que representa mais uma curvatura das outras três. Tá. Sabe aquela ideia do cubo? Assim, você tem um ponto, uma dimensão. Uma linha... Não, mentira. Uma linha, uma dimensão. Um quadrado, um plano, 2 dimensões. Um cubo, 3 dimensões. Certo. O que seria uma quarta dimensão? Seria um hipercubo, um tesseract. Se você pensar isso em ponto, círculo, esfera, o próximo passo é uma hiperesfera. Isso seria a percepção de tempo da gente? Tá não, aí? Não, a gente tá falando só de espaço por enquanto. Tá, ok. O que é uma hiperesfera? A hiperesfera é basicamente, assim, não dá pra gente explicar porque é um objeto quadridimensional. Mas ela é basicamente uma esfera, sendo que o ponto mais distante e o ponto mais próximo estão conectados. Porque é como se a esfera virasse do avesso. É muito difícil você explicar essa porra, mas você pode procurar na internet imagens. Dá pra levar pela lógica do buraco de minhoca, então. Dá, parecido, total. Você pode fazer... Então, assim, essa imagem também não é a parada em si, tá? É uma representação 2D da parada. É como se o macaco tentasse explicar a filosofia pra você. Até porque a gente não tem nem capacidade pra enxergar esse tipo de coisa. Pois é, a gente não tem. É só uma elucubração intelectual que a gente pode fazer em cima disso. Quem for mago, rola. É. Inclusive tem uns exercícios propostos pelo Peter Carroll no Epoch, que são de você imaginar um triângulo quadridimensional virando do avesso. Filha de uma puta. Pra abrir portal pro Clayton. De boa. Isso aí tem droga envolvida, né? Pode, se quiser, pode. De boa. Eu acho que tem uns GIFs. GIF? Você vai lá no GIF, no GIF mesmo, tem uns GIFs dessas porra. Tem sim. Tem os vídeos no YouTube que são coloridões também, que são bem doidos de assistir. É ótimo. Você dropa um LSD, senta na cadeira, põe um Kraftwerk. Vingadores 1. O Tesseract é um hipercubo. É. Uhum. Só que a representação é como se fosse um cubo normal azul com uns efeitos legais. É isso como o filme é. Não é bem assim que é na real. É, bom, isso em relação ao espaço. O tempo, por outro lado, dentro da proposição dele, também é tridimensional com curvatura. Então a gente tem um espaço tridimensional com curvatura e um tempo tridimensional com curvatura. Não, eles coexistem. Tá. Ok. Mas existe sempre uma correspondência entre o espaço X com o tempo X. Sendo que o espaço, tanto o espaço X quanto o tempo X são definidos por valores nos quatro eixos. Tá, eu tô desenhando aqui na minha cabeça. Eu tô sentindo que a gente precisa de um quadro branco aqui, que nem na época que minha irmã tentou me ensinar a regra do impedimento. A ideia do espaço quadridimensional, ou tridimensional com curvatura, eu vou falar quadridimensional que é mais fácil, é que você consegue ir de qualquer ponto a qualquer outro ponto, tipo, os dois pontos mais distantes no espaço, você pode seguir por qualquer direção. Porque você, chegando no limite, você dá a volta. Se é uma esfera... É uma hiperesfera. Sim, mas uma esfera em si já tipo daria... Tipo Pac-Man. Não? Tipo Pac-Man que eu saio pelo cantinho? E sai do outro? Numa esfera normal, se você apontar pra qualquer direção, você não tem garantia nenhuma de que você vai chegar no outro ponto. Você pode estar na direção errada. Entendeu? Não. Mas valeu a tentativa, cara. Vamos lá. Beleza. Essa explicação diz o seguinte. Se... O espaço é contínuo, porque quando eu chego no final, eu começo do outro lado, ele não tá expandindo e não tá contraindo. É só a nossa percepção que... Dá essa ideia. Existe um lance do desvio pro vermelho, que se você for medir o desvio pro vermelho em todas as direções, na esfera terrestre, você vai ver que ele é aproximadamente igual em todas as direções. Isso significaria que a gente tá exatamente no centro do universo. Não é um pouco prepotente a gente assumir que a gente está no centro do universo, assim como antigamente a gente acreditava que a Terra era o centro do sistema solar? A proposição dele é o seguinte: a curvatura, essa quarta dimensão, explicaria o desvio para o vermelho. Uhum. E todo ponto é o centro. Que daria impressão a partir de onde você estivesse. Saquei. Não existe centro no universo. Porque, já como disse Ariano Suassuna, ao redor do buraco tudo é beira. Caralho. Porra. Foda, hein? Eu amo essa fala do Suassuna. Genial. Suassuna tem um... Você amava. Eu gosto do... Não, ela continua amando. Eu amo. Ele morreu? Ele é imortal. Mas ela continua amando. Na academia o de letras. O tempo é relativo. Ah, é, cara. Eu gosto muito, de um bloco de carnaval que se chama Ariano Suassunga. Ariano Suassunga. Não tem galera que lançar o Bloqueados pelo Lobão? Um bloco chamado... Não, calma aí. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu ainda tô querendo saber aonde isso... Eu quero saber... O que eu posso fazer? Quem eu quero... é que transa? Quem é que transa nesta porra? Ah, provavelmente ninguém, né, cara? Pra quem tá... Acabou. Inclusive, a gente vai ficar um ano sem transar. Vou ter essa conversa. Até os casados. O que eu quero saber é a aplicação disso na prática. O pessoal fica falando... Vamos chegar lá, Lívia. Só o que importa é que funciona. Eu tô aqui, não tô entendendo nada. Eu não vou entender nada, pelo jeito. Sim, então, continua não entendendo nada mais um pouquinho, que eu tô quase chegando na aplicação prática. Ah, tá bom. Beleza. Não existe centro do universo. Todos os pontos são centro. A distância é a mesma para qualquer ponto mais distante. Ele calcula isso em cerca de 11 bilhões de anos-luz para qualquer direção. Caralho, ele calcula 11 bilhões de anos-luz. É, ele calcula, ele usa matemática. Então ele, o universo ele é finito. É finito. Segundo mas não é ilimitado. Mas é finito e ilimitado. Tá, ok. Por isso que eu falei de ilimitado e limitado lá atrás. E, pessoal, se achar muito difícil ele fazer esse cálculo aí, teve grego maluco que fez o cálculo da curvatura da Terra vendo sombra. Uhum, exatamente. Mas isso é bem trivial, viu? É bem trivial se pra você época, tiver uma sacada genial, né? Genial, mas sacada... É isso que eu tô falando. Eu tô falando que você não precisa... meu Deus, o cara vai saber a curvatura da Terra, imagina. Ele não precisa ir... Foi o raio. Hã? Ele calculou o raio da Terra. Foi o raio? O raio. Foi o raio. É verdade. Ele calculou o raio da hiperesfera. Por isso que hoje ele chama de Zeus. Não. Enfim, o que eu tô querendo dizer, imagina que o ser humano vai calcular isso certo. Não, amigo, se o, se, metros, né? Se o grego lá conseguiu... Foi um erro de menos 10%. É. É. Se o grego lá conseguiu descobrir o raio, porque agora a gente que já tá mais um pouco desenvolvido, assim, relativamente... Porque isso aqui é uma loucura! E sem contar mesmo, quando ele cria um modelo dessa maneira, quando o André perguntou, pô, mas ele foi lá e meteu 11 bilhões de anos-luz. Se você cria um modelo e equaciona isso, você chega em valores. Uhum. Isso é parte... Se o modelo corresponde ou não, a ciência vai mostrar. Exatamente. E, curiosamente, para ter MG, esse 11 bilhões de anos-luz bate com, aproximadamente, também não bate 100%, mas bate aproximadamente com os objetos mais distantes que a gente consegue enxergar no cosmos. Eu tô entendendo esse papo, Beleza. Que é, consequentemente, é como se calcula a idade do universo. Uhum. A gente tem uma crença, né, hoje, de acordo com a ciência tradicional, de que esses são os objetos mais antigos que a gente consegue enxergar, porque eles são os objetos mais velhos do universo. De acordo com a proposição do Peter Carroll, são os objetos mais distantes que a gente consegue enxergar, porque o universo acaba a partir daquele ponto. E a partir dali é uma repetição. Do outro lado. Do outro lado. Aí, beleza. Essa é a explicação do espaço. A ideia dele é o seguinte. Existe uma estrutura similar no tempo. O tempo, portanto, é finito, cíclico e todos os pontos são um meio. E se desloca em todas as direções. Por isso sempre é presente. Peraí, é isso que eu ia perguntar, exatamente. Por isso sempre é presente, por isso existem todos aqueles fenômenos malucos, quânticos. Isso explica tudo isso. O lance dos átomos, das partículas subatômicas estarem presentes em todas as posições. Sim. Ele quer, o Carroll, ele quer fazer uma teoria do tudo mesmo. Ele quer pegar ele fez a teoria do física tudo. Com a física clássica com a física quântica, uhum. Quer amarrar. Tá certo, é o que eu espero do Carroll mesmo, que ele queira fazer. Ousado. Então, o tempo não tem começo e não tem fim, portanto não existe Big Bang e não existirá Big Crunch. Por isso que o Andrei está morrendo e nascendo a todo momento. E vocês riram de mim. Por isso não faz sentido falar em todo momento. Exatamente. É uma falha lógica pela nossa percepção limitada. Uhum. Tipo, a mesma coisa de falar, o que existe antes do tempo? Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Porque não há um antes do tempo. É. Porque se não existe tempo, não existe um antes. E como tudo existe, é muito burro falar desse jeito, mas como tudo existe ao mesmo tempo, é razoável pressupor que informação pode trafegar entre pontos, no espaço e no tempo. E é aí que quando alguém te pergunta alguma coisa, quando você trabalha como oraculista, você tem essa resposta porque você consegue acessar isso? Pode ser. Uma pessoa, um oraculista consegue acessar isso melhor do que uma pessoa regular. O oraculista, na real, estaria acessando informação ou do passado ou do futuro. Sim. Através de meios que está usando para canalizar. Ele estaria mais em... No em turno. Tá, mas calma aí. Mas isso não seria a mesma coisa que o picareta do travesseiro de anjo quântico? Não, porque não fez conta. Tá certo. Por isso. Obrigado. Já posso ir embora. Tchau. Drop the mic. E hoje você tá segurando, hein? Hoje pode dar um drop the mic. Tô quietinho aqui. Então... Dá um drop the mic pra ver o que acontece. Vai dormir na cama da M. Não, vai receber bem. A conta. Me convenceu. Eu só falo com muita convicção e me convenceu. Aí eu fico sem argumento, né? Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta. Pode. O Peter Carroll, ele faz papers disso e publica? Sim. Inclusive, Lucas, que tá ouvindo a gente, se quiser dar uma olhada. Eu vou perguntar pro... É que assim, não é a área do Lucas, né? Não, o Lucas é economista. Não, mas assim, cara, eu também, eu sou engenheiro. Eles entram em repositórios que é da comunidade científica. Eu não tô falando que ele não teria acesso, eu tô falando que ele não sei se ele entenderia. Não, cara, assim, eu sou engenheiro, eu não tenho matemática de físico e eu consigo entender com algum esforço. Então quer dizer que qualquer um pode ser físico? Não. A Lívia tem muita dificuldade, porque a cabeça dela não funciona com matemática. Eu aposto que ele não consegue criar esses cálculos. Eu não consigo, de jeito nenhum. Ele consegue entender uma compreensão didática. Não, eu consigo entender me fudendo. É botando o papelzinho do lado e fazendo a anotação. O cara escreveu, você só precisa ler. Você não tem brilho. A Lívia não tem brilho, pelo visto. Ela não tem alma nem coração. Não tem alma nem coração. O que eu li, pelo que o Vinícius me mandou dessa teoria dele, tipo, é isso. Você criar o raciocínio é absurdo. Tipo, você chegar a esse ponto. As equações inteiras, quando você tem uma base razoável de matemática, não é absurdo de entender quando você... É uma hipótese que pode ser testada, assim como outras tantas, quer né? dizer, esse é o problema, testar isso. É, não é testar. O problema desse tipo de coisa é que não como dá pra testar. Como tudo da quântica, né? Que a gente tá levantando. Várias coisas. Não, muita coisa da quântica você testa, tá aí os aceleradores de partícula pra gente fazer. Mas essas hipóteses cosmológicas e coisas, por se tratar, eu vou entrar num coisa que pode até entrar em contradição, de se tratar por tempos, intervalos de tempos que foge do ciclo de vida humano. Como, né? Não tem como testar isso. Intestável. Sei lá, universo paralelo. E aí, né? Então, a pequena Lívia. Essa pessoa maravilhosa. Começou a terceira pessoa. A primeira disciplina de física moderna que eu fiz na faculdade, o professor entrou na sala e perguntou pra todos os alunos: quem é que transa? O curso de física é um negócio muito engraçado pra formar ateuzinho revoltado e coisas do tipo. Depois do tempo que você vai... Quando eu primeiramente entrei em contato com o Frater MG, fazia parte da TEIA. Ih, rapaz! Que vergonha, hein? Eu tenho vergonha disso. Há muitos anos atrás. Anos e anos vergonha atrás. Seria... É o que a faculdade de física faz com a cabeça da gente. Depois de até um certo ponto, na verdade, né? Você entra achando que vai provar que Deus não existe. Era pública, né? Era. Marxismo. Total. Cultural. Também tem outra coisa. Pra mim, eu acho vergonha se você ainda fosse. E aí, a professora olhou pra aquelas reles mentes ali no auge dos seus 21, 22 anos e perguntou se nós éramos pessoas de fé. Quando mete essa, já vem a merda. Isso causou um fuzuê na sala que, tipo assim... Que eu estou num curso de física, vem falar de religião, eu não tenho fé, fé é coisa de idiota, a religião é o ópio do povo, todas as coisas assim. Ela falou, não, vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Não estou falando de fé em Deus, de fé em coisas, vocês precisam crer em algo. Porque tudo que a gente vai discutir aqui, se você não crer que está ocorrendo e não acreditar nisso, esquece, você não vai entender isso nunca. Uhum. A professora jogou aquela bait de baixíssima qualidade e todo mundo mordeu, né? Mordeu, inclusive coleguinha. É isso, sem fé tu não entende física moderna. Balde de piranha. Seguinte... Eu vou pedir aqui você. Eu vou telefonar. Eu vou pedir pra você falar alto. Eu vou pedir pra você falar com meu pai depois, porque eu vou contar uma história aqui. Você vai entender porque eu quero que. Pequena mesmo. Ela está vindo bastante essa. Tá parecendo, é que o condomínio tá todo empolvoroso aqui. É que nós estamos no playground. É, tá todo mundo. Tá todo mundo na sala de reunião do condomínio tentando entender o que tá acontecendo lá de fora. Marromeno. Nós, Lívia Andrade, estávamos fazendo aula de matemática, sei lá o que é. Álgebra, qualquer lá, maluca. E meu pai tentava me fazer entender aquela merda. E eu não entendia, porque assim, eu entendia 5 segundos e depois eu esquecia Mas tudo. Mas qual parte da álgebra você lembra em particular ou não? Não, eu não me lembro direito o que que é. Eu tava o quê? Sétima série, alguma coisa Caralho, assim. Caralho, sétima série tu devia estar aprendendo a equação do primeiro grau. Sei lá, acho que era do segundo, whatever. Era uma coisa assim. Sétima série pro segundo ano é... Do segundo grau. Não, não. Grau. A equação era do segundo grau, não ela. De logo vimos que você também não lembra. Não tá prestando atenção. Tá bom. Obrigado, Andrei. Então, meu pai ficava desesperado. Eu falava assim, eu não entendo isso. Eu não entendo o porquê disso tudo. Eu posso repetir isso quantas vezes você quiser, que nem um mico, Mas eu não entendo. Pra mim isso é questão de fé. Meu pai, foi a primeira vez que eu vi meu pai com desespero nos olhos. Ele primeira virou... de muitas, né? É o primeiro de muitas. Ok. Ele olhou pra mim e disse, minha filha, tudo nessa vida é uma questão de fé. Menos matemática. Não faz isso comigo. Então... Cara... Olha, no quesito da matemática que você tava entendendo ali na hora, eu concordo com ele. É. Mas... passou dali e fodeu, né? É, passou... é. Na hora que os números começam a se misturar com as letras, né? E letra grega e tal, é a má companhia, faz tudo ir pro caralho, né? Então, a matemática não é uma questão de fé. E justamente por isso a gente tem que exercer um senso crítico. Eu achei dois furos aqui nas hipóteses do Carol. Eu acho que deve ter mais. O primeiro furo é o lance do bóson de Higgs. Ele... O fato de existir bóson de Higgs pra explicar a gravidade fode tudo. O que é o bóson de Higgs? Não vou falar o que é o bóson de Higgs. Procurem na Wikipedia. Eu tô falando aqui pras pessoas que quiserem mergulhar fundo nessa porra e tentar achar defeito. O fato de existir bóson de Higgs fode tudo. Dois. É preciso achar uma forma que explique um mecanismo cósmico para a formação de elementos mais leves e não mais pesados nas estrelas e anãs brancas e o caralho a quatro. Então, mas tem que partir de onde que... Porque assim, a hipótese cosmológica e toda da origem do universo... Parte-se de que o combustível... Parte-se não, né? Isso é fato e é provado. O combustível das estrelas, a composição das estrelas, e que é da onde surgiu todos os elementos que a gente tem hoje no universo, parte-se dos elementos mais leves. Tá? Então, justamente. Mas imagina que o tempo não teve começo e não vai ter fim. Ele está continuamente progredindo. Se eu estou sempre caminhando para o mais pesado, tem alguma coisa errada. Tá. Já não era pra ter mais nada leve. E a gente sabe que a maior parte do universo é de hidrogênio. É cíclico, né? Tá. Como que você volta do mais pesado pro mais leve pra manter o ciclo? Então, é preciso identificar o mecanismo pelo qual isso aconteça. Eu sei a resposta. Que talvez se chama... aconteça. Como é que é? Matéria negra? Não. Matéria escura? A hipótese dele descarta a matéria escura. Totalmente. Não tem matéria escura. O que pode ser, na minha cabeça, e eu não sei se isso tem alguma validade... É a ideia de que as ejeções de massa de buraco negro, por exemplo. Então, Blebos. Pessoas matemáticas, físicas, procurem buracos aí. Tô interessado em saber. De minhoca. Chega de fisicalidade. Tô na hora, hein? Nossa. Vamos falar sobre mágica. 2 horas. Bom. É aquele servidor que você... usa pra trepar. Mexe. A gente vai falar dele, tá lá. Ah, é? Fim da pauta. Entendi. Vamos lá. Implicações mágicas. Tem vários. Prepara, Eric. Prepara a cineta. Prepara quem? O quê? Implicação mágica, eu não consigo cinetar nada, velho. Primeira coisa, eu queria falar que existe uma implicação mágica direta dessa hipótese do Peter Carroll, que é o Livro da Lei fala exatamente disso. Existe um versículo no Livro da Lei que explica poeticamente essa visão de espaço-tempo. Eu não lembro qual é o versículo, então eu deixo aqui pros telemitas de plantão dizerem qual é. Mas tá escrito lá, cara. Não tem engano. Você se lembra pelo menos o que é pelo alto, assim, o que ele tá falando? É uma parada de não tem centro, não tem borda, e tudo volta e tudo vai, e como é que fica. É isso aí. Em redor do buraco tudo é beira. É isso aí. Suassuna canalizou o livro da... Via Azul no Buraco Sul, comitê. Seria Suassuna um telemita? Mas certeza. Aí. A rinha de sua sunga, né? Provavelmente seria. Ok, esse lance dessa visão de espaço e a possibilidade de que a informação trafega instantaneamente entre pontos explica praticamente não, todos os fenômenos mágicos conhecidos. Vou dar alguns exemplos aqui. Ó, a gente tá falando aqui de tráfego de informação. Isso não quer dizer que um objeto vai se manifestar. Tô falando de informação, coisas que não carregam nem massa nem energia. Informação. O fato de informação se transportar pelo tempo pode explicar fantasmas, por exemplo. A Ghost Story. A Ghost Story. O filme inteiro é isso. É isso. Desculpa, spoiler, hein? O filme é uma bosta. Obrigada, amigo. Não também diga acho isso, filme. Não diga isso. Eu gosto desse filme. Coração peludo. O filme é muito bonito. Eu gosto dele. É bonito, mas é uma bosta. A fotografia é linda, mas é uma merda. Resíduos energéticos, de forma geral. Informação do futuro voltando na sua cabeça. Isso aí é falha na Matrix. Pode ser também. Isso é errado. Eu vou te dizer que eu já senti isso. Tá falando Matrix? O André sentiu hoje. Várias vezes. Não déjà vu. Déjà vu, pra mim, é um negócio um pouco mais diferente. Mas, tipo assim, eu estou lembrando do futuro. Frater, desse momento. Frater MJ, MG, MG, MG, MG, Michael Jackson. Michael Jackson. É, dá uma toca aí. Errado. O déjà vu não tem nada de esotérico nele. É, eu sei, é psicológico, tá? É uma questão do cérebro. Química cerebral. É, eu tô sabendo. E os cientistas. Então, o ouvinte. Eu tô falando que isso explica a possibilidade. Não, mas porventura o ouvinte pode não saber. E que os cientistas já sabem como fazer, provocar o fenômeno. Então, tipo assim, é só uma sensação. A sensação é escrota, que é maluca. Mas, tipo assim, você não passou por aquilo duas vezes, você não lembra daquilo duas vezes. É só a sensação que você teve aquilo. E eu tenho uma firme impressão de que existem déjà vus e déjà vus. Tá bom. Há variações. Sobre déjà vu. Não tenho provas, mas tenho uma firme convicção de que nada pode ser explicado não, tão facilmente. Aqui não tem juiz e aqui não tem cientista, então é tudo na base da firme convicção. Sobre déjà vu, abraços pro DJ Juninho. Pode continuar, por favor. Quem é pobre vai entender. Déjà vu? Opa! Aê, do boteco, esse manja. É o DJ Avu? Não, você não conhece, não? Não. Banda de Avu, DJ Juninho! Não, não, pra frente. Depois eu mostro pra vocês. Da hora pra caralho. Isso explica também intuição e premonição de forma ampla, telepatia, divinação. Quando você tá fazendo uma divinação, você está recebendo informação ou do passado ou do futuro. A cara da Júlia. Tô gostando disso. Fala aí. Tô me achando muito hacker woman. A Ju fez a cara do Kermit, né? Assim, ah! E além de explicar todas as outras coisas de magia de forma geral, né? Mas eu levantei esse. Se magia é tempo? Se magia é mexer, é trafegar informação pelo tempo e pelo espaço. Entendi. Isso que você consegue fazer. No novo livro de André Fernandes. Olha aí, ó. Martelo das Feiticeiras existe. Eu lembrei aqui agora que tem. Recebi do futuro. Isso. Porque eu já li o livro. No futuro. Oh. E aí eu recebi. Tem várias vezes lá o nosso querido Rafael faz uma coisa assim, viu? Aqui tem informação. Eu vou dizer mais. É porque você não tem informações ainda do futuro. Do mais futuro ainda. Que aí tem implicações muito mais complexas nesse livro que você não vai entender. Olha aí. Olha lá. Não brinca com meu coraçãozinho. Isso explica também como que a gente consegue fazer alterações no universo observável, não só de informação. Porque aquele lance de criar o universo definido pelo observador, na real, quando você está fazendo um encantamento para alterar a realidade, você está se encaminhando para a realidade em que aquilo acontece. Ah. Se todas as possibilidades acontecem, você só está escolhendo ali o que você quer. Você tá que é o mesmo espaço em outro tempo. Não é só um tempo passado futuro. É um passado futuro alternativo. Você está se deslocando no tempo e no espaço com a magia. Momento e por isso quer. É importante você divinar a curto prazo, dar menos tempo do universo descambar pra outra coisa. E é importante também você encantar a longo prazo, que é você criar as condições pra você chegar num objetivo que tá distante. Então, segundo teoria do caos, é mesmo que seria semelhante a você tentar prever a previsão do tempo. De que é mais fácil você saber o que vai acontecer daqui a 3 dias do que a 3 anos. Exatamente. Porque existem tantas variáveis envolvidas no 3 anos que fode o rolê e fica impreciso. Exatamente. Entendi. Sim. Além de que toda magia que precisa ser imediata é uma magia desesperada. E se você tá numa situação de magia desesperada, temos um problema. Uhum. Né? Você não deveria estar sempre nas situações com frequência. É isso que você fala. Qual é o nome do servidor? Fotamecos? Que você disse, pô, a gente só lembra do Fotamecos quando já tá no desesperado. Exatamente. Eu nunca ganho. Quando eu uso assim, eu nunca ganho mais que alguns minutos, assim, saca? Por isso eu teria que usar com antecedência. Com antecedência já tive resultados muito melhores. Uhum. Mas isso é a minha experiência, né? Pode ser que para outras pessoas funcione. Bom, aqui eu tô falando no como que essa hipótese do Peter Carroll explica fenômenos mágicos conhecidos. Mas o que eu quero chegar é o que, que a gente pode fazer de diferente. Tô tirando proveito dessa visão. Ganhar de que na Mega Sena? Pode. Eu vou dizer que eu já ganhei na loteria 3 vezes. Vou fazer uma cumba. Sempre prêmio merda. Mas já ganhei 3 vezes. Outra raspadinha. Nesse naipe. Mas eu preciso saber os números. E vem número suficiente pra ganhar uma raspadinha, sacou? Ótimo. Então você consegue alterar a probabilidade. Quanto mais impossível, mais difícil. Lembrando eu tô numa de... Eu busquei informação do futuro. Lembrando que... Eu não alterei o resultado. Tá. Lembrando que numa Mega Sena, uma parada dessa... Quantos indivíduos não estão fazendo algo parecido, às vezes até sem o conhecimento mágico necessário, mas fazendo algo. Porque no meu caso, eu tentei descobrir os números que iam sair, em vez de forçar os números que eu queria sair. Eu acho mais fácil a informação dos números vir pra mim. Entendi. E aí você do que eu fazer o número sair da porra da maquininha. E aí você cria um paradoxo e um universo paralelo aí nesse caso. Uhum. Que é que você resolve o paradoxo. Dentro dessa visão, sim. Você saiu do mundo em que você não ganharia para um mundo em que você puxou uma informação, mesmo que mínima, a ponto de ganhar uma raspadinha, nesse mundo paralelo. Talvez você pudesse chegar no mundo paralelo em que você ficou milionário com essa raspadinha. Cara, talvez esse mundo existe. Eu só não tô nele, infelizmente. Eu tenho isso com acidentes. Várias vezes eu tive um pé de um acidente. Assim, aí eu passo, eu olho e falo, eu morri em outra realidade, eu escolhi ficar na que eu não morri. É, eu penso isso de vez em quando. É que nem a gente naquele dia que a gente decidiu não tomar o Yagmaster. Ah, sim. Em outra realidade, fudeu. Acabou o mundo ali. Tenho aqui dois métodos pra isso. O primeiro método é fazer uma magia que afete o passado pra que aquela informação esteja presente na sua cabeça com mais força no presente. Já fiz isso, mas de outra forma, mas já fiz isso. Já fiz isso também, sem saber que eu tava fazendo isso. Eu já fiz isso então pra explique, apagar... Então explique, Sandrinho. Eu já fiz pra apagar uma informação do passado. Isso acho, é outra coisa. Lidar ótimo. Com trauma, exemplo esse tipo prático. De coisa. Prático. Exemplo. O que, que você fez? E que você não sabia? Eu não vou falar porque é algo extremamente pessoal e vergonhoso. Mas digamos Oxi. Que... Tem a ver com punheta, rentais e... Tem. Não. Credo. Eu não queria que o tentáculo entrasse no... Deixa eu falar. Não, o que aconteceu? Existia uma parada que eu muito queria que tivesse acontecido. Só que não era tudo tipo assim, ah, eu fiquei milionário no passado. Não é isso. É tipo assim, era algo que tava muito próximo de acontecer. E só não aconteceu porque eu fui muito bobo pra agarrar. Era só fechar os dedinhos pra agarrar a possibilidade. E cara, e de repente... Aquilo, pra mim, foi real em dado momento até eu perceber de... Ei, isso não aconteceu de verdade. E foi como... E isso tudo se desenvolveu como se você tivesse agarrado a oportunidade. É, e talvez eu pudesse usar isso pra projetar algo interessante pro meu futuro de alguma maneira. Isso. Mais segurança, talvez, coisa nesse sentido. Interessante. O que eu tive foi uma situação em que uma determinada atitude feita por mim, por mais uma pessoa, foi passível de ameaça séria. Isso daria um problema muito sério, inclusive, talvez, envolvendo vidas. Olha que louco. E aí eu fiz um paranauê pra que isso não tivesse acontecido. E aí no dia seguinte tudo tava se comportando como se não tivesse acontecido nada. E eu, obviamente que eu não vou perguntar pro pessoal, você lembra de... Ah, não, tudo bem, nada aconteceu? Nada aconteceu. Eu não queria acontecer isso mesmo. Só fingir que vai acontecer, tá tudo certo. Então, foi quase isso, só que com o Rito envolvido. Então quer dizer que o meu fim de demência pra certas coisas é uma magia dessa? Total. Ai, olha lá, tô fazendo bastante. Principalmente, bastante. Se você parte do princípio que o universo é criado pelo observador e o que te interessa é o que você percebe, foda-se o resto. Isso me leva àquela, não sei se é uma história de verdade ou anedota do Crowley ficando invisível. É uma história de verdade, só que é uma história de merda. É história de verdade? Que o cara disse assim, ó, é isso que tá acontecendo, eu tô invisível. Enfiou um macarrão na cabeça, saiu passeando, ninguém sim, coisa, ele tá invisível. Não, ele teve uma outra que ele ficou invisível que funcionou. Ele matou um cara na Índia, ficou invisível e não foi pego pela polícia. Crowley matou um cara na Índia? Sim, comprem o olho no triângulo que ele deve ter matado fala... mais uma pessoa. Indiretamente? Mas ele tava fugido da polícia. Entendi. Não era só porque ele era inglês e tava na Índia que ele podia matar gente, não. Bom. Eu achava que ele só matava criancinhas, mas não, na né? Na punheta, né? É. Nossa. Não foi um acidente, isso, não. Foi um acidente, vou ver. Ah, foi um acidente? Não foi não. Ele puxou uma pistola e deu um tiro no cara. Mas você não puxou a pistola pra uma pessoa aleatória na rua. Coisas acontecem. Isso foi um acidente. Não vou fazer esse comentário que vai fazer. Continua. Não tem vendendo o Crowley, pau no cu do Crowley, inclusive. Tem um outro método pra fazer a mesma coisa, que é reforçar uma crença ou uma informação no presente. É você botar na tua agenda, dia tal, fazer magia pra reforçar isso hoje. Magia no futuro pra algo você, ou agora. A gente não tava falando ainda agora no método 1, que era você fazer uma magia no passado pra alterar o seu presente. Uhum. No futuro, o seu presente será o passado. Por exemplo, vou chegar atrasado hoje, eu não posso. Futamecos. Me ajude hoje, e eu estou fazendo ritual pra você amanhã. Aí amanhã eu vou lá e faço ritual. Então, isso foi bem parecido do que eu... da minha experiência. Então, de eu estar em um local, vendo uma situação estava se desenrolando, e de repente, sabe aquele negócio? Eu tenho que fazer isso, não tenho muita certeza de porquê. E tá lá, eu fui e acabou, tipo, dando a volta num... confusão que ia acontecer de eu não estar naquele local que eu acabei resolvendo ir do nada. E a sensação que eu tive que aquilo era um déjà vu ao contrário. Entendeu? Eu estava lembrando de algo que aconteceu no futuro. Era essa a sensação. E a sensação foi tão bizarra que, assim, o que eu posso descrever fisicamente é eu estar sentada e por um segundo eu não sabia se eu estava subindo ou descendo. Aí minha prima falou assim, ah, isso é um AVC. Pode ser. Mas enfim, sentido. E é tipo assim, a sensação é que eu tava lembrando de alguma coisa. Anos depois, eu lembrei daquela situação e foi a mesma sensação. Então, aí eu estava lembrando da situação, tipo, pô, ia dar merda mesmo e tal, não sei o quê. Ainda bem que eu fiz isso. Não sei por quê. Sim, você sabe. E aí você, tipo, conectou os dois pontos. A sensação é que tava conectado os dois pontos. Ah, eu vivi no futuro e eu lembrei da sensação do passado. É. E no passado eu lembrei da sensação que eu lembrei do futuro. Foi essa sensação que eu tive. E foi bizarro, assim. Eu podia estar tendo um AVC? Podia estar tendo um AVC. Caso, né? É, dois AVCs. Que não você me mataram. Você conectou dois AVCs no tempo, é isso? É. Aparentemente. Aí eles AVCaram um ao outro, né? É. Tá tudo certo. Bugou geral a teia do espaço-tempo. Essa mesma técnica serve para você remover ou lidar melhor com memórias traumáticas ou ruins, de forma geral. Várias coisas do tratamento de ayahuasca, por exemplo, quando você faz, envolve isso. É você reviver aquela cena, por exemplo, e lidar com aquilo de uma maneira diferente ou coisa assim. Uhum. Tive experiência desse tipo. Não tem um problema da pessoa ficar presa nesse ciclo, né? Você tem que tratar isso de uma forma... Obviamente, não façam isso em casa, procure um lugar sério, blá, blá, blá, blá, todas aquelas paradas. Ou faça que eu não sou teu pai, né? Tem esse sentido também. Ali eu resolvi meter o louco e vivenciar essa parada. E pra mim fez uma diferença. Pode não funcionar pra você. Bom, outra coisa que você pode fazer é fazer no presente coisas pra alterar coisas muito imediatas. Só que você, na verdade, tá fazendo uma força pra alterar alguma coisa no passado. Se o lance é você fazer encantamento a longo prazo, e você precisa de uma manifestação agora, o que você pode fazer é lançar um efeito mágico no passado pra que isso se manifeste o mais rápido possível. Então, tipo, é preparar pra ontem. Ô, quero isso na minha mesa pra ontem. Aí você... É. Tá. Um exemplo clássico disso é magia de clima. Cobra coral. Se tá um dia ensolarado e você quer que chova, você não vai conseguir fazer isso de uma hora pra outra. Mas se você começou a fazer seu trabalho pra chover uma semana atrás, existe uma possibilidade maior. O lance é você lançar o seu intento mágico num passado relativamente próximo. Mas não longo, assim, sacou? Um bumerangue. É... É, você joga pra trás e ele volta e você... É, tipo isso. Às vezes acerta na nuca. Deixa eu ver se eu entendi a parada. Eita aí. Porra. Essa parada aí agora me deixou curioso. O que você quer dizer, nesse caso específico do tempo, que foi clima. Vamos chamar de clima. Do clima, tá? Verdade. É, senão foge, do né? Clima. Se eu jogar um intento mágico, é isso que você diz? Tipo, pra hoje, pro agora, não vai funcionar. Não vai, então porque eu jogo isso como... Por mais que você consiga fazer as nuvens de chuva virem na sua direção, até elas chegarem, já não é mais hoje. Se eu estivesse dizendo pro meu eu do passado, tipo, oh, começa a fazer o barato aí, porque... Exatamente isso. Hoje eu preciso desse rolê. É exatamente isso. Cara, eu acho que eu vi um episódio de Doctor Who que tem um negóciozinho. Provavelmente sim. E assim, se você acha absurdo... Inglês. Se você acha absurdo a ideia de você mandar uma magia pro passado... Eu acho isso tão absurdo quanto você fazer uma magia de cura, por exemplo, pra uma pessoa que não tá na tua frente. É, os pontos não estão ligados, né, da mesma forma. Se você não tá colado no objeto da sua magia, no espaço, por que que você precisa estar colado no tempo? Tá, mas beleza. Mas vamos fazer o seguinte que você faça o contrário. Você faça aquela coisa de, ah, eu vou fazer no futuro pra afetar o meu presente, por exemplo. Funciona? Depende, porque no futuro você não colocou coisas físicas pra se movimentarem no sentido de afetar o seu presente. Você sabe aonde eu acho que é válido? No passado também não. No passado você pode, Andrei, sim. Andrei, pensa o seguinte, ó. Você ganhou alguma coisa de uma maneira muito louca, assim. Você falou, caralho, isso aqui veio muito do nada. Você falou, não sei de onde veio isso, essa situação que me beneficiou de alguma forma. Você pode mais pra frente falar, pra garantir que aquilo aconteceu, eu faço Eu faço isso direto. Passado. Aí. Então não geraria, por exemplo, um paradoxo se eu esquecer de fazer um rito no futuro pro meu presente que hoje é passado? Não sei. Se você esquecer de fazer um rito no futuro, isso pode ser só uma coincidência. Aí viés de confirmação? É. É, conveniente. Mas é a única forma que alguém que tá na linha direta conseguiria fazer, entende? Entendi. Mas sempre que acontece uma coisa inesperada e muito positiva, e eu não faço ideia de onde vem essa porra, que só pode ser explicado como milagre na minha vida, eu, no futuro, faço alguma coisa pra garantir que aquilo tenha acontecido. Então, você agradece ao Vinícius do futuro. Tipo obrigado, isso. Vinícius Futuro. Tipo isso. Isso serviria, por exemplo, eu fazer uma coisa mais no passado pra tirar de um passado mais... pra evitar um negócio num passado mais recente? e, consequentemente, afetar o meu presente? Pode. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem extrapolando. Tamo aqui pra isso. É, eu estou com, sei lá, com a perna quebrada porque eu fui atropelado, sei lá, por um carro. E aí eu jogo isso pro... Tipo, eu fui atropelado antes de ontem, por exemplo. E aí eu jogo pro meu eu da semana passada. Tipo, ó, fica ligeiro quando você for atravessar aquela rua lá, porque... Então, isso não vai afetar nenhuma coisa física que esteja manifestada já no presente. Mas pode, por Posso exemplo... Posso fazer uma pergunta? Tá. Seria por acaso de por que você fez isso? Na verdade, você está só com a perna quebrada? Era isso que eu ia levantar. Você ia olhar e falar assim, foi menos dano do que o quanto dano seria. Que você podia estar morto. Ou pode ser o caso de, se você fazer isso, você olha depois no teu raio-x lá, fala, o médico fala, ué, melhorou rápido, né? Porque aí é tipo assim, seria como se... Uma porrada menos forte, alguma coisa vamos assim. Vamos lá, vamos trabalhar com o que eu tenho. Você ecoou a informação. Ela pode ter... Talvez visto... evitar o atropelamento seria uma coisa muito... Não, isso muito não pesado. Vai rolar. Não. Até vai rolar. Porque o universo criado pelo observador já criou o Frater MG de perna quebrada. Você tá lidando com dois passados, Você pode ter salvado outro eu seu em algum outro lugar. Porque você tá tentando conectar dois passados, então você não teria... Como? É porque aí tá dentro das limitações que você teria por estar aqui. As limitações físicas que você tá aqui. A mente tua não tá tão limitada. O japonês que te comanda, teu Sagi, o Sagi, ele não... Sagi! Sagi-san. Sagi-san, o Sagi-san que te comanda, ele consegue ter essa mobilidade. A Ju tá com a cara de piada cretina fantástica. Eu nunca mais vou pensar no Sagi de outro jeito. Mas é sempre um super sentai. O da Lívia é um super sentai. É. Sim, com a carinha brava assim. Não, o meu é aquele alienígena que tem o Man in Black. Eu sempre penso nisso. Quando fala que tem alguém comandando o Mecha, é o... Como é que é o nome da raça dele? Sei que o nome dele era Heisenberg. É sério. É? Porque ele só tinha Heisenberg, relojoaria, né? Era uma, ele trabalhava com... Mas continuamos. Bom, então, o encantamento simples, você consegue tirar proveito da flexibilidade de tempo pra fazer funcionar melhor. Outra coisa é experimentar no presente informações obtidas no passado ou no futuro. E eu não tô falando de oráculo aqui. Tô falando de experiência sensorial. Você pode fazer o seu cérebro ter uma, entre aspas, viagem astral e presenciar, como se fosse em primeira mão, eventos que ainda não aconteceram ou que já aconteceram e você não estava presente. Números da Mega Sena. Como eu disse, eu já fiz acontecer. Vamos melhorar essa magia aí pra gente poder lançar mais de 2 livros por mês? Vamos. Se eu não precisar lançar 2 livros por mês, eu consigo me dedicar e melhorar a magia. Precisamos aumentar esse... Paradoxo de Tostines, né? Da hora, cara. Ó, gostei. Outra coisa bacana aqui que a gente não pensa, mas tem tudo a ver com o tempo. Necromancia. Ah, sim, sim. Assim, a informação, vamos chamar de informação, que é a consciência da pessoa... Por mais que a pessoa morreu e tal, beleza, ela vai se dissipar em algum momento. Como que o nosso amigo Eliphas Levi conseguiu conversar com o espírito de Apolônio de Tiana? Ou ele pirou essa porra toda, ou se ele de fato conversou com o espírito, ele teve uma viagem no tempo aí. Ele conversou com o que o espírito um dia foi. Peraí. Ou com o que a pessoa viva um dia foi. É, às vezes acontece na necromancia, inclusive da consciência não estar consciente da morte. Já acontece, já acontece você falar como se estivesse no auge. Opa, assim. Fato falha. O quê? Já aconteceu, ou já acontece. Ah, então, já rolou e não tinha noção da morte. Já vi acontecendo também. É. Mas pode ser aquele kardecismo de... É, mas no meu caso foi um momento kardecista mesmo. Eu vou contar pra vocês a minha experiência mais maluca de necromancia. Eita, agora quero ver. Caralho, se é tiver assim que você conhece a pessoa com que... A Lívia morreu há 10 anos. Eu já conversei com o meu fantasma. Caralho. Oi? O que, meu senhor? É, Lívia, acho que o teu AVC você tava conectando com outra pessoa. Primeira pergunta, ele tinha barba? Ele era um cuzão. Jura, cuzão, amigo? Cuzão no sentido de medroso ou no cuzão no sentido de filho da puta? Cuzão no sentido de filho da puta. Vou fazer o possível pra não ficar assim. Totalmente sem paciência com o Vinícius de agora. Tipo, caralho, o que, que esse filho da puta tá mexendo o saco? Caralho, faz todo sentido. Você está indo numa direção que você está cada vez mais se... largando uma coisa chamada paciência. Tô. Logo, se você... Isso quer dizer que eu passo morrer semana que vem, né? Tá virando Eustáquio. Tô cachorro idiota! Ele vai mudando. Cara, é mais ou menos isso aí. Coragem com o covarde, né? Então é isso, cara. Você não precisa conversar com o fantasma do cara que já morreu, não. É, nessa teoria... Ou do cara que morreu na semana passada. Isso, inclusive, explica a reencarnação. Você pode reencarnar no passado. Por isso que o Vinícius não gostou do Ghost Story. Porque ele falou assim, já conheço a história, vó. Eu gosto de história, acho. Você tá dizendo que só mal cê, feito mesmo. Você vai contactar o fantasma de alguém que vai morrer no futuro. É isso? Todo mundo vai morrer, certo? Sim. Inclusive quem não nasceu ainda. Encontrando-se com o único mal irremediável. E, nessa teoria, você pode reencarnar num soldado romano. Na Roma. Pode, de, sim. A reencarnação no passado é possível. Sua próxima encarnação pode ser... Não faz sentido. Não é isso, não. É a reencarnação que não faz sentido. É, não faz sentido. Não. É por isso, então, que toda vez que você vai nos esquizotéricos, o esquizotérico fala assim... Ah, você na encarnação passada foi Cleópatra. Você foi Marco Antônio. Todo mundo foi, então. 7 bilhões... É superposição quântica. Vixe! Tá todo mundo no fantasma da Cleópatra. Tá explicado. É, 7 bilhões de... Filha da puta, 7 bilhões de pessoas. Você sabe que tem nego que fala uma parada dessa e fala assim... Não, pode ter sido mesmo, porque Cleópatra se dividiu. Então pode ter 10 Cleópatras hoje. É passado. Tipo uma mitose de Cleópatra. Tipo uma mitose de espírito. Mitose de espírito. É. Mitose espiritual. Porque quântica. Começaram a trepar. Bota muito. Bota aí, anota aí no... Próxima gente, palestra, Frater MG. Eu penso assim, começaram a trepar muito. Começou a ter muito corpo pra ocupar, não tinha espírito. Aí a Cleópatra falou assim, eu sou um espírito evoluído, vamos fazer a mitose quântica de Cleópatra e eu vou habitar 5-6 corpos. Por isso que tá... Olha, isso faz muito sentido, porque não tinha tanta gente assim antes. É, agora exatamente. Tem muita gente. A Cleópatra... Não, isso não faz sentido nenhum, só loucura. De todo mundo sabe que a Cleópatra não, reencarnou for, na Elizabeth se Taylor. Se você for pensar que a população tá aumentando de uma maneira absurda, onde tu vai achar a alma pra povoar esses corpos todos? Segundo o povo judeu, vai ter uma hora que zera lá as almas que estão lá no estoque de alma e começa o fim do mundo. Isso não é spawn? Não. Tem uma galera que fala também que as pedras vão evoluir. A gente tem que ter só essa encarnação, né? As pedras, primeiro é pedra, depois é peixe, peixe é vaca, vaca, cachorro. Não, isso cachorro. É budista, budismo tibetano. Cachorro é depois de humano. Aí vem humano, aí vem cachorro e gato, que é o ápice da parada. Definitivamente. Depois vem o mestre secreto é um ser muito mais evoluído do que todo mundo. Vamos pra frente. Uma finalidade simples aqui. Afetar a percepção de tempo. Fotamecos. Lívia, quem é o Fotamecos? Fotamecos é um servidor público criado por... Alguém... Cavalo discordiano. Passou no concurso? Desculpa. O Fotamecos foi criado por uma cabala discordiana, viu? Ah, foi? Foi. Inclusive, no documento original dele, ele tá datado como ano de Nossa Senhora Discórdia. Então tá certo de discordianos. Tá aqui dizendo aqui. Foi criado em 1996. O nome vem de Force Time into Compression. Meu inglês tá uma merda. Fotamecos. Que merda. Ai, você tirou um momento não sei, de... Não tirou um mé, mas ok. Time. Aqui, ó. Eu pensei a mesma coisa. É. É que é Fotomíquios, né? Que eles falam. Ele expande e comprime o tempo usando um pool compartilhado de tempo, não tempo. Realmente, muito discordiano. Na verdade, é o seguinte. Se uma pessoa precisa que o tempo passe devagar, pode usar... Isso vai possibilitar que outra pessoa use ele pra fazer com que o tempo passe rápido. Ele gerencia tempo como se fosse em moedinha. Se você é tem tipo muito. Tipo RPG que você vai puxando uma habilidade de um e aumentando pro outro. É, sim, mas você tem que tirar de um pra botar do outro. É, então. Se todo mundo quiser que o tempo passe rápido, fudeu. Não vai rolar. Você tem uma quantidade X, enquanto um reduz, o outro acelera. É, isso aí. Ele é um gerenciador. Você cria créditos. Exatamente. É uma espécie de tráfego do... Tráfego aéreo do tempo da Naquele galera. Livro, o Martelo das Feiticeiras... Tem um gerenciador de tempo? Os magos, eles conseguem encapsular uma medida de tempo chamada de Kairos. Oh. Que eles absorvem do dia a dia cotidiano das pessoas. Então, quando você tá preso no trânsito, você acha que tá tempo demais ali do que realmente... passou, ou do que deveria, né? Ou então você tem aquela sensação de tempo perdido, coisa nesse sentido, é porque um mago foi lá, roubou parte do seu tempo e tá usando pra avançar no trânsito e qualquer coisa assim. O André é tipo o Jô Soares, né? Ele vai anotando as coisas que ele acha interessante aqui pra escrever o próximo livro, né? Mas é totalmente. Se o tempo é percebido de forma individual por cada um, é razoável considerar que a percepção da passagem do tempo também seja individual e manipulável. É, o Fotamecos opera fundamentalmente na percepção de passagem do tempo. O seu relógio vai andar do mesmo jeito. Aí sim, sim. Mas sim. Você, tipo, tem muita coisa pra fazer e só tem uma hora. Você pode conseguir fazer uma porrada de coisa em uma hora. Você tá numa aula chatíssima e quer que o tempo passe rápido. Você pode fazer parecer que fossem 5 minutos. É, tem aqueles dias que você disse, nossa, eu fiz tanta coisa hoje, ou tipo, parece que o dia passou voando e tal. Eu entendo a ideia de percepção de tempo. Eu já usei ele funcionalmente quando eu tenho mais tempo, tipo, sempre que eu tenho um fim de semana de alguma coisa bacana pra fazer. Tipo, o fim de semana que a gente fez o Freakoutão, aniversário do Mundo Freak e tal. Tem bastante coisa pra fazer, então eu usei dias antes pra dar uma expandida naquilo. E o coitado do Matheus tava comigo e falou, caralho, mano, a gente tá quanto tempo nessa porra? Parece que eu tô aqui faz 2 semanas, velho. Eu falei, é. O dia, aquele dia, se expandiu fudidamente. Aquele dia foi então, louco. Não vou falar que discordo, porque eu nunca testei o Futamecos. Não é grande coisa, não. Mas tem gente que fala que ele consegue ganhar tempo físico. Do tipo, eu preciso chegar em um lugar... E eu com certeza não vou chegar. Usei o Futamecos e eu consegui chegar. Então, mas isso aí é físico. Não sei o que, que não, é isso. Não, mas às vezes, tipo, se deu uma cagada master de não ter trânsito no caminho, sei lá. Uhum. O metrô chegar mais rápido. É. As pessoas... É fazer o tempo render. É aquela conjunção de coisas, né? Você vai fazendo as integrações, você vai chegando na plataforma, o metrô vai chegando, você já vai entrando... Os sinais verdes e vermelhos. Aquele taxista louco, né? É. Cheirado. É. O taxista ninja, né? É. Você que é do Rio de Janeiro... Onde é que eu tava? Eu tava perto do Corcovado. Qual era aquele bairro que fica... Era agora? Urca. Não, não era. Era Urca. Eu cheguei na Urca, de Urca, em Jacarepaguá, na Estrada dos Bandeirantes, em 10 minutos. Era o Rogerinho? Cara, era um taxista, sem sacanagem. Eu tava na frente. Eu fiquei com medo de morrer. Foi uma das únicas vezes que eu tive medo de morrer. Lembrando disso... Contramão, subi em calçada. Nossa. Lembrando disso, uma vez, eu e um tio meu... Saímos de carro de São Bernardo e a gente ia pegar a rodovia dos Bandeirantes. E de São Bernardo até a saída da rodovia dos Bandeirantes foi em 28 minutos. Não é possível. Foi, o Fotameco tava ali. 28 minutos. Fotameco tava com tempo sobrando? Vamos fazer um. Aí trocou a alma do piloto aí pelo Nelson Piquet. Foi Anchieta, Avenida dos Bandeirantes, Marginal e. Vamos deixar isso claro, que isso deve ter sido antes da Marginal ser o velódromo de Tartaruga. Sim, sim, sim. Não, isso foi em 2000. Só pra fechar, pra quem quiser fazer experimentos com questões de tempo assim, uma das formas legais é você entender que outros tempos são possíveis. Eu sempre aconselho o calendário discordiano. Você viver em outros roteiros de tempo, com outras datas, com outras questões, pra você quebrar o conceito fechado de tempo cronológico que você tem. Seria parecido com dizer assim, saia do automático. Se essa visão de tempo é o automático pra você, tente outra que você vai perceber de forma diferente. Muda seu relógio pra outro fuso. Exato. O Fotamecos, ele tem uma coisa interessante, se eu não me engano, ele pede uma oferenda de um relógio cronológico. Entendeu? Então, tipo assim, você pega um relógio que você compra, que você gosta, alguma coisa assim, você arrebenta ele. Se eu não me engano, ele pede, ou fui eu que fiz assim o ritual. Pra acho poder que você fez isso. Assim. É, pra poder quebrar isso. Peguei um relógio que eu tinha de bolso, que eu até gostava, mas ainda tenho ele e ele é completamente... Não tem problema, assim. Ai, meu Deus, que falta. Peguei uma marreta e arrebentei, tá ligado? De oferenda do relógio, do relógio cronológico. E a outra experiência foi deixar um relógio em casa parado e eu tinha um que girava ao contrário. Então isso bagunçou completamente minha percepção de tempo, assim. Por um período X. É que chega uma hora que a vida prática não dá pra você fazer isso, uhum. Né? Mas por um tempo eu consegui fazer. Fiquei um ano fazendo isso. É bom fazer essas brincadeiras nas férias. É. Será que aquele... A gente vai sempre num restaurante chinês que tem um relógio fudido muito bonito. Daqueles que tem 3 locais de tempo, tipo, conta dia. A hora em São Paulo, Paris e Xangai, manja. E tem dia, tem mês, bonitão, todo prateado. Ele tá eternamente parado em 12 de fevereiro e os fusos horários... Dá diferença louco. De minutos também, mas... É muito quer dizer, louco. Cada relógio anda num tempo. A parada é meio China, sei lá. Isso daí é um portal pra algum lugar, irmão. Você tá... Nossa, toda vez que o Vinícius vai lá, ele fica nervosíssimo. Eu tenho que sentar de costas pro relógio. Zé de Chilica. Mas então, o lance é o seguinte. Esse lance de magia de tempo te possibilita que você faça muito mais do que o óbvio. E é uma puta parada pra você explorar. Exemplo disso, conversar com o seu próprio fantasma. Tenho certeza que isso não tá escrito em nenhum ritualzinho de livrinho aí. Então é uma parada maneira pra você pirar. E é legal pra você experimentar mesmo. E alguma coisa pode funcionar, outra pode não funcionar. E depois você vê o que funciona, o que não funciona. Cria tua cosmologia, né? Cria tua cosmologia, valida a hipótese dos outros. Aperfeiçoa alguma coisa. Caga e anda. Tenta achar defeito no Peter Carroll. Faz o que você quiser. Os ouvintes aí que entendem cálculo 3... podem dar uma olhada e vem dizer depois o que acha disso aí. Eu já vou fazer uma magia pra quando eu encontrar o meu fantasma falar pra mim, cara, tu é babaca agora, porque isso quer dizer que eu evoluí em algum ponto. Então eu vou fazer uma magia pro meu fantasma me chamar de babaca e falar que eu sou uma atrasada com relação a ele. E ela tá falando com vontade, acho que ela vai fazer mesmo. Tô. Tá, depois conta. Tá. Tá, mas até aí você tá prevendo algo que é inevitável. Sim. Será? Não é. Eu posso me tornar uma pessoa pior. Eu posso parar de negar tudo isso que eu faço agora e falar, nossa... A gente tava conversando isso antes, cara. Pra você virar um cara, um tiozão, um conservador, super atrasado, é só você não fazer nada, cara. É só você ficar parado, né? O Frater MG tava falando isso, Frater Miguel também. Não precisa fazer nada, é só você parar de olhar então, a sociedade. Mas o seu eu do... Então, é inerente sim, é claro que é inexorável isso. Vocês estão todos loucos. Sabe por quê? Porque o tiozão reaça, ele mudou o que ele considera bom e ruim. A questão moral e ética dele é completamente diferente da questão moral e ética hoje. O seu eu do futuro, ele é sempre melhor que o seu eu do passado, porque o seu eu do futuro não entra de acordo com o seu eu do passado. Logo, você está melhor, segundo a sua visão do futuro. Andrei, não, você Andrei. Você nunca teve um momento de você sentar, colocar a mão na cabeça e pensar assim, caralho, tudo que era bom da minha vida... Já foi. Daqui pra lá é só ladeira abaixo. Não. Que bom. Que bom. Chegar. Então, chegar. Você tá mudando o seu modo de pensar. Porque como a gente tava dizendo aqui, pra você virar um reaça, é só você daqui, você manter as mesmas ideias que você tem hoje, daqui até 20 então, anos. Então, só que se você virar um reaça, então você considera que você melhorou. Ah, ele tá dizendo que na percepção do reaça ele ia tá melhor, entendeu? Você era um revolucionário bobão, ingênuo, que... Tem aquela frase do Azevedo que fala que, pra você ser comunista... Se você não é comunista aos 17 anos, você não tem coração. Se você ainda é comunista aos 70 anos, você não tem cérebro. É uma parada... Por exemplo... Isso aí é uma visão diferente do que eu tô falando. Né? Tem momentos na nossa vida que a gente fala assim, puta merda, por que eu me deixei levar e me tornei esta pessoa? Tem isso. Cara, é uma questão de você olhar pra dentro. Ela só não quer olhar um dia pro futuro. A Ju só não quer olhar pra falar, Ju do futuro, tudo bem? E a Ju fazer... Letícia, tudo bem? Luke. Mas só isso que ela quer. Eu acho que talvez pra mim essa percepção seja extremamente alienígena, porque como o Frater MJ falou, MJ era o personagem do teu livro. Frater MJ falou, existe essa coisa do... Eu esqueci o que ia falar, foda-se. Então encerra o podcast, André, vai lá. Destruir tudo. Tem que fazer uma magia aí pra você lembrar o que você... Daniel Silva perguntou, em um cenário hipotético, eu poderia me comunicar com o meu eu do futuro e o meu SAG ao mesmo tempo? Talvez os dois sejam a mesma pessoa. É isso que eu ia falar. São a mesma pessoa, pra mim são. Se segundo tempo, e a gente tem que levar na perspectiva do que a gente aprendeu, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, nessa fala paradoxal e problemática, então você só tá entrando em contato com o outro seu. Sim, eu sempre converso com o SAG pra receber conselho. Cara, eu tive uma experiência com o SAG... fodástica. Eu acho que eu já contei isso em algum aconteceu comigo. Eu tive um sonho muito louco que apareceu uma criatura bizarra falando umas paradas e eu tava, tipo, dando ordem pra criatura. Falou, não, você e tal, pá, mas... Falou, não, você tá errado, não me engana. Aí a criatura parou, olhou pra mim e falou assim, eu não tô falando com você, caralho, fica na tua. E olhou pra mim, que tava atrás de mim. Que era um eu provavelmente muito maior e eu senti mais desenvolvido. Você sentiu aquela formiguinha. Total, aí o Elfa baixou assim e falou, então beleza. Nossa, seu post-twist da vida real. A criatura deu um esculacho em mim, assim, fodástico, tá ligado? Tipo, você é um merda. Talvez você fique bom um dia, mas eu tô falando com o outro, não com você. Aí eu fiquei feliz porque eu tinha esperança de... Tipo, senta lá, Cláudia. Cara... Aham, Cláudia, senta. Mas foi isso mesmo, foi coisa de fazer assim, ó. Pra cima. Pera um... Licença. Para, caralho. Idiota, não tô falando com você, seu bosta. Uma parada assim, só que rebuscadamente e como se fada falasse. E continuou me ignorando completamente. Aí eu me reduzi a minha ignorância. Eu imagino que ela tava conversando com o meu Sag, por algum motivo que eu não sei qual. O japonesinho. Com o Sag-chan. Tava conversando com o Sag-chan. Sobre o lance aqui que o Vinícius falou sobre magia de cura de estar longe, o Thiago Santos disse, o povo do kardecismo faz essa parada de cura direto, se chama irradiação. Cura à distância. Aí, o Martim Francisco disse assim, o reiki trabalha com esse conceito de enviar para tempos diferentes também. Sim. O reiki tem chaves de tempo, inclusive. Tem símbolos e chaves específicas para você enviar através do tempo. E gostaria de agradecer muitíssimo se você sobreviveu até esse momento. Que é o pós-apocalíptico, né? Pós-tempo. Agora, pense agora, ouvinte. Nesse exato momento, você não sabe nada do que se passou nesse podcast e nesse exato momento, você acabou de terminar esse podcast. Vá jogar Chrono Trigger, vença o Lavos e não mate o Magus. Fica a dica. Olha aí, ó. É, o Zelda, ele ficou grande depois de derrotar o Ganondorf. Ele voltou no tempo para se tornar criança e avisar todo mundo do perigo de Ganondorf. Esqueceu. Ou ele perdeu? Aí, como saberemos? Eu acho que perdeu. Então, 300 tempos. O Zelda. O Zelda? O Zelda. O Link. Não, é o Zelda. No meu coração é Zelda. A Ocarina, tem uma Ocarina. Vamos tomar. Então, peguem sua Ocarina do Tempo. Gostaria de agradecer muitíssimo a mesa, ao nosso frater MJ, que é um MJ. MG, cara. É, eu sei. Ah, tá, tá bom. É, por isso que eu dei um Michael Jackson. Ah, pô, isso era o Michael Jackson. Tá. É... Tem um cachorro no sino. Que cozinho do vizinho, mas tudo bem. Você que aqui tá todo mundo no ao vivo aí, muito obrigado a vocês que estão aí na transmissão, muito obrigado a você aí que tá no podcast, muito obrigado a todos vocês que estão aqui na mesa e é que lógico no bode, praise é pra todos vocês, praise. Cara, sabe o que vocês me lembraram? Debaixo da impressora ali. Isso é legal, hein? Pode colocar no lugar do episódio. O Fábio Abu, ele tinha naquele Combo Rangers, que eu achava muito legal, ele tinha uma personagem que era chamada de Meia-Noite. Era uma mulher, né? Que ela ficava, era uma super vilã, e da meia-noite a uma, ela ficava invencível. 10 vezes Superman. Então, quando a galera capturou ela, colocavam ela dentro do avião, e ela ficava sempre contrafuso. Eu tinha que estar sempre voando no contrafuso. Eu vi. Era a minha história preferida do Combo Rangers. Cara, era muito louco. A minha preferida é quando, a que tem o poema do Borges. Acho que é 01 o nome. Mas era do caralho. Combo assim. Rangers com Borges? É isso mesmo? É, com Jorge Luiz Borges. E aí, cara, e aí no fim, assim, ele é. O cara, a galera do avião fala: por que a gente tá fazendo isso mesmo? Foda-se, vamos descer e vamos embora. É. Aí da meia-noite um. Aí ela arrebenta o avião e vai embora. O melhor super-herói que mexe com o tempo que eu já vi foi o. O menino Deja Vu? O homem Deja Vu? É, o garoto Deja Vu. Garoto Deja Vu. Isso é do Sérgio Aragones, Distrai DC. Não, não, isso aí é o Bernardo e seu relógio. Alguém vai lembrar? Com licença, o mestre secreto está pedindo para ser alimentado. Vamos lá, desvio pro vermelho. Desvio pro vermelho é aquela parada de que eu tô percebendo que tá perdendo energia? Uma coisa assim? Não, desvio pro vermelho é o seguinte, quando a gente observa os astros mais distantes no cosmos, mais distante de nós, né? A gente observa que eles estão ficando mais pendendo pro vermelho do que deveria estar. Você sabe por quê? Marxismo cultural. Eu imagino por quê. Isso é doutrinação da ideológica. Isso aí é porque existe. Tá aí. Eu sei. Eu quero saber o que o pessoal falou dessa existe, boquinha. Existe uma. O Astageran. Tudo. Tô pintando planetas de vermelho e a Terra próxima. Nossa bandeira jamais terá um desvio pro vermelho. Jamais. Porque ela nunca vai pro espaço sideral. Mas a ideia é que o universo está se expandindo E por conta disso, sabe quando, uma sirene do bombeiro vai se afastando de você? Quando vai chegando perto, você vai ficando mais rápido. Como é que quando é o barulhinho? Afasta... Como é que é o barulhinho? Não, o gongo foi pro mais rápido, na verdade. Isso é efeito Doppler. Então, mas só que o de ver quando vermelho a fonte emissora da onda tá se aproximando... Vai ficando onda, mais rápido. Na quando verdade, afasta... a onda, na verdade, ela tá se comprimindo. Isso. Porque, e ela fica com uma frequência maior e mais aguda. Uhum. E quando ela se afasta, a onda se o comprimento de onda começa a se afastar e ela fica com um comprimento de onda maior e uma onda mais grave. Uhum. E aí isso você, quando você... Pro redshift, quando você tem essa expansão, você tem a coisa se afastando, indo pra ondas menos energéticas, que é no espectro visível você tem... Vermelho e infravermelho. Do ultravioleta mais energético ao infravermelho menos energético. Uhum. Desculpa, tá só uma frase que eu não entendi, uma parte que eu não entendi. Redshift. Desvio pro vermelho. Redshift, desvio pro vermelho. Ah, então, como... É engraçado, isso eu entendi, mas o resto eu não entendi porra nenhuma. Então, por essa evidência do universo estar se expandindo, como a fonte emissora da radiação está se afastando, as ondas estão se expandindo. E ficando mais vermelhas. Elas estão se alargando. Se alargando. É. As cristas das ondas tá estão ficando se afastando. Apertadinho, meu amor. E aí ela vai para um lado menos energético. Sarah Jane, explica que o universo. Pro vermelho. E isso é, por isso o desvio do vermelho. Ok. Se você não entendeu essa porra, fica parado na rua e espera passar uma ambulância a milhão, que você vai entender. Serve carro de polícia também. Quando se afastar, para atrair o carro de polícia, é só bater numa velhinha mais próxima. A luz viaja como onda, interage como partícula. Ela tem uma espécie de dupla cidadania? Isso. É isso? Exatamente, essa é a dualidade onda-partícula. O problema é que, tipo assim, a gente não conhece mais nada, eu acho que se comporta assim, ou tem mais coisas. Não, só a onda. Isso é que é bizarro, porque, tipo, uma onda... cara, imagina assim, uma hora ela se comporta, sei lá, como o sinal do seu Wi-Fi e a outra como uma pedra. É essa que é a confusão. Não é bem assim. Pessoal, só o gol, porra. Tomei o meu, né? Imagina, eu vou ligar meu Wi-Fi, a pessoa leva uma pedrada. Faça um soco na cara quando você ligar. Primeiro que quando a gente tá falando de luz e coisa do tipo, a gente não tá pensando só no espectro visível, né? Uhum. Luz como onda eletromagnética. Qualquer radiação eletromagnética, exatamente. Rádio, Wi-Fi, qualquer raio porra. Raio-X, raio gama e etc. Principalmente os mais energéticos, por exemplo, vou dar um exemplo de excitação de núcleo eletrônico de átomo. Porque que átomos, por exemplo, emite luz em determinadas situações, você aumenta a temperatura ou quando incidência de luz com efeito fotoelétrico, por exemplo, as portinhas do shopping que você chega e abre e tal, você está emitindo radiação, essa onda que está indo como radiação da pessoa incide no sensor e aquilo ali ele incide como se fosse uma partícula colidindo com a... E ali ele gera uma corrente elétrica que liga o coisa. Então ela está viajando como onda, como ela incide em algum tipo de receptor, ela interage como se fosse uma colisão. Então quer dizer que aquela vez que eu parei na frente da porta do shopping, ela não abriu, é porque eu tava morta por dentro. É porque você não era partícula. Você não tava irradiando. Pode ser. Pode só... apesar de que mortos também irradiam, mano. A porta pode só ter quebrado. Então você foi antivida, você tava até tão morta. Se tu jogar um boneco... um pano na frente da porta, ela vai abrir. Um milho. É porque o que acontece? Quando os cientistas foram medir umas paradas dessas aí... Dependendo de como você media, mudava característica, elemento. Eu vou colocar de forma maneira genérica, mas seria... Sim, dependendo da maneira como você tá analisando ela, ela pode ter comportamentos diferentes. Se você tá medindo a emissão, ela tá se comportando como onda. Se você tá... medindo a incidência, ela tá se comportando como partícula. Eu tô pensando que a molécula. Aquela minha amiga molécula. É uma menina muito sapécula. É uma coisa meio bissexual, né? Se o interesse é masculino, se comporta de um jeito. Quase se isso. Se é feminino, se comporta de outro. Então a luz é bissexual.